Volta aqui, menino. A Tati tem que filmar uma cena fugindo de uma explosão. Corre! Vai explodir! E à noite tem um papel que eu, Murilo Rosa, mais gosto de interpretar em casa, que é o de paizão. Quem quer brincar do grande rico do Murilo? Ainda bem que, pro seu jeito de garoto e cuidado de homem, existe o desodorante Bozano Extreme com 72 horas de proteção, porque tem dias tão puxados que parecem três. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. 97. E você fez aqui no seu carro. Sempre meia da tarde com o trânsito no carro. Então liga logo o rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia com estádio 97. Se liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora está de novo e o set já tá no ar. Estádio 97, ao vivo, no oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, beba com moderação. Também oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E Bozano, ou melhor, e McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Tá no ar, Estádio 97. Sejam bem-vindos. E aí, pessoal, beleza aí? Opa! É, opa! Aí, né? É, olha aí, dia bacana, dia fazer legal, quinta-feira, é, né? É. Né? Tô sozinho aqui, né, seu bem? Ah, louco, hein? Ah, aqui, eu queria conversar sobre Copa do Brasil, mas eu vou ter que ficar falando sozinho. É, por enquanto, né? É, por enquanto tinha uns caras falando assim, é. Aproveita. Aí, aproveita pra ver, que vocês não estão no campeonato, aproveita. É. Hoje não sou só eu que não tô no campeonato. Duro, viu? Verdade. Duro. Difícil. Foi difícil. Que coisa, viu, meu? Rapaz do céu. Trabalhei hoje. O que, que é isso? Se é pra ver um cair, cai antes, né? É. Vai cair logo. Só demorar tanto. É, sofrimento. Muito bem, agonia, muito bem. Jorrada no Domênico, hein? Você viu isso, mano? É, mano. Você gostou agora, mano? Ah, agora você foi bem, hein? Ah! Cadê o Domênico? Não tá aí, não? Tá. Ah, esse mano. Aqui, tá botando fogo. Domênico, tá pensando. Boa tarde, não, não, Domênico. Tô pensando nada. O que que eu tô pensando? Ah, Domênico tá meio revoltado. É. Não, não tô revoltado. Muito pelo contrário. O nome dele é revolta. Como disse o Mano aí em 2015 aí, nós abrimos mão pra ficar com a Libertadores. Pera, mas tá na cara isso. 2015 o Corinthians falou essa palhaçada. Falou que o Santos ganha de dois lá, né? Abrimos mão pra conquistar do brasileiro. Nós abrimos mão pra ficar na Libertadores. Até então não tinha sido campeão, então espera. Não tem que ficar. Vocês abriram mão. Mas Dodô, vocês abriram mão do estadual. Vocês abriram mão da Copa... estadual não abrimos mão. No estadual não tivemos competência pra chegar, é diferente. Abriram mão da Copa do Brasil. Não, vocês estadual abrindo... não abrimos mão. Quem falou que abriu mão? Vocês estão abrindo mão do campeonato brasileiro. O que você tá falando aí? A gente tomou uma piaba também. Tá falando o quê? Quer falar o quê de Copa do Brasil? Não, eu tomei piaba. Vamos pro sofá junto, filho. O time ganhou. Ah, vamos pro sofá. Ué, teu time... Na soma dos resultados foi quanto? Só não levou. Mas quanto foi a soma dos resultados? Mas calma, Domênico. Não, quanto foi? 4-4? No meu foi 4-4 também. Mas Dodô, o meu time só foi diferente. Uma vocês tomaram a piaba e depois ganharam de piaba. O nosso empatou as duas. Calma, meu time não montou três times, porra. Meu time, porra, só tem um time. Mas nós montamos ele pra ganhar a Libertadores. Mas olha, a gente não vamos antecipar o funeral. Aqui é Libertadores, meu. Pra quem antecipar o funeral, não é verdade? Tem o funeral aí, tem um primeiro, tem outro depois. Vamos começar. Não, seu Bento! Vacina. Falar em funeral, vamos começar quem já fez já até missa de sétimo dia, o tricolor. Boa, Tomi. Boa, seu Pedro. Tudo bem, olha aí. tricolor que prepara para pegar o Botafogo no estádio Nilton Santos, né, o popular Engenhão. É. Né, Engenhão. Olha, já tá confirmado, Sombra, a estreia do Hernanes, hein? Certo. Confirmado. Possivelmente ali aquele, o meio de campo vai ficar com. Vai ser Jusilei, Pratos, Hernanes, Marcinho, Cuevo e Prato. Deve ser esse o time que deve jogar. No ataque, né, atrás... Ou seja, rodou aí o Jonathan Gomes, é isso? Já sentou, já sentou no banquinho. Sentou no banquinho. Gomes, ele vai, Hernandes, segundo informações, tá bem fisicamente, não tava relaxadão lá não, por estar tá jogando. Não, ele tava jogando. Então. Ele não jogava mais no time principal, que coisa, né? Não conseguiu jogar no time principal do... Da China, lá do eBay, né? Mas ele, como é um cara aí que... se precavente, etc. Ele falou, deixa eu ficar jogando no time B, né? E tava jogando lá. Cara, que manteve a forma, né? Não ficou esperando que nem tem jogador que chega e tem um larga mês, de mão, né, seu bem? Cara, chega um mês, dois meses pra treinar. Fez um contrato de um ano, aí o cara vai jogar só 8 meses. É. Até entrar em forma. E, ó, né? Já, primeiro dia já tá recebendo ali. Exato. Primeiro dia 5 tá cantando lá. Tá cantando lá. Boa. Mas é isso aí, Sombra. A principal novidade é isso aí mesmo do tricolor, né? Parada difícil do São Paulo, hein? Difícil. São Paulo, por quem? Mais que pensem Botafogo que... Botafogo lá. Ah, e vou dizer mais. O treinador do Botafogo é bom, hein? Certinho, o grande Botafogo. Resultado é lógico que é a vitória. Não é um óbvio. Carilho, mas quebra o galho, né? É, ele tá certo. Faz a mesma linha. Ah, ele é mano, certinho, olha... Ah, mas Sombra, eu acho que bom, nas devidas proporções e a forma que o São Paulo tá de se recuperar, o empate não é de se jogar fora, não, hein? Exatamente. Puta resultado. Ô, cara, o Botafogo tá jogando bola. Embora, cara, o São Paulo esteja no Z4, e a ânsia de sair do Z4, tem que ter calma nesse momento. Claro. Tem que botar o seguinte, o São Paulo vai sair naturalmente do Z4. Vai. No decorrer das rodadas. E se botar na cabeça, eu sou obrigado a ganhar esse jogo pra sair do Z4, aí fica mais difícil. Tem que ir pra lá e encarar como se fosse um jogo, como outro qualquer, como se o time estivesse ok na tabela. Não colocar um revólver na cabeça psicologicamente, como assim, nós temos que ganhar pra sair do Z4. Porque você ganha, você botar isso na cabeça é o primeiro passo pra você não sair. É verdade. Sim. Não pode. Tem que ficar assim, é o Botafogo, vai jogar na casa dele, ok? Tem que respeitar, beleza. Falado. Tem que respeitar o Botafogo. Porque se o São Paulo... empata e depois recebe o Curitiba em casa. Uhum. E tem toda a chance de, contra o Curitiba, fazer 3 pontos. E aí você vai. Aí você tem que ver o todo da campanha. Você soma, então, uma vitória contra o Vasco, um empate com o Grêmio, um empate com o Botafogo e uma possível vitória contra o Curitiba. São 8 pontos em 4 jogos. Mas 4 jogos sem perder. Mas eu acho que. E aí você vai pra jogar entendeu? Contra um Bahia depois? Já com uma outra moral, que aí vai para ganhar 3 pontos. 8 pontos em 4 jogos, pegando uma estatística de 4 últimos jogos fazendo 8 pontos, é mais ou menos o que aquela conta que a gente já faz aqui há muito tempo, principalmente o Domênico, dos famosos 2 pontos. Dois por pontos, jogo. Mas eu acho que essa é a diferença. Aí depois visita o Bahia e depois recebe, eu acho que é o Cruzeiro. Recebe o Cruzeiro. Tem um técnico... É jogo para 50 mil. Cruzeiro que, se Deus quiser, vai ficar, tá ainda na Copa do Brasil até então. E vai ter que poupar jogadores. Mas acho que vocês têm um técnico que trabalha nessa linha, nessa matemática. Eu acho que isso é bom, tá, entendeu? Dorival é nessa linha. Não vai chegar então, lá no Rio e jogar como se estivesse disputando o título. Se ganhar, maravilha. Se empatar, ok, galera, beleza. E mais uma informação sobre, enfim, São Paulo vendeu Centurion ao Centurion! Eu vou te falar. Não, olha, vocês bem, podem falar o que você é. Isso que é clube abençoado, gente. É verdade. Olha, é o São Paulo. Olha a história. Foi pro Gênua? Foi pro Gênua. 3,5 milhões de euros. Caraca. Pelos 70% que pertenciam ao tricolor. O jogador nem voltou da Itália, ficou lá mesmo. Não, mas ele voltou da Itália. Estava na Argentina, criou confusão. Sim, e por causa da confusão, o Boca abriu mão dele. Sim. Ah, tá. Ele causou lá na Argentina. Ele tava lá. Aí os caras ligaram pra ver. Não, nós fechamos com o São Paulo. Volta. Volta. Aí o Gênua ficou puto. Porque o Boca ofereceu um pouquinho a mais que o Gênua. E o Centurion, São Paulo topou que é um pouquinho a mais. Aí o Boca, vou voltar. Foi pra Argentina, domingo à noite, um escândalo e etc. Briga com todo briga, mundo etc e tal. O presidente do Boca e o Guilherme Schelotto falaram assim, não dá mais, tchau. Ligaram pra empresa e falaram, não dá mais, não queremos. Que você é louco. E essa conta aí quase empatou, né, Sombra? É. Se eu sou o Gênua, juro pra vocês. Eu, se eu sou o Gênua, falo assim. Vai pro inferno você. Eu quero mais. Vai jogar no Camboja. Você tá louco. Mas São Paulo é abençoado demais, gente. É impressionante mesmo. É impressionante. Depois de todo esse problema, conseguiu. Não, tá bom, Ben. Se livrou de vez dele. Tá bom, nunca mais Centurion. Vocês estão sentindo falta agora do comentário do Mota e do Mano Cover. Sim. O Mota tá de férias. E Mano Cover, o ilustre tricolor aqui, é o Mano que deu certo. Opa, pro inferno. Ele tá lá agora no McDonald's com Tetinha. Daqui a pouco eles vão entrar ao vivo de lá. Estão lá na rua Henrique Schalman. Tá dele. Marcão, hein? O Marcão? É, Marcão tá lá. Cara, é a inauguração do Mac. Lá dessa... é a inauguração do Mac. Com no... Top. Opa, top. Legal. Top demais. Top. Viu, cara, mano, só eu encontrei o Marcão aqui, né, quando eu cheguei na rádio, lá no estacionamento da rádio. E aí? Ele tava trocando a marcha do Zé Bife, viu? Ah, mas sempre faz. Tava. Como assim? Né? É. Vocês estão loucos. Então, olha... atenção, hein? Vai pra lá, ouvinte do estádio, a gente vai colocar a galera no ar, teremos prêmios. Tá lá no MEC, esquina da Henrique Schalman com a Avenida Rebouças, bacana, tá bom? Bacana, hein? Bacana. É, ali onde começa a Henrique Schalman, esquina com a Rebouças, passe por lá. Nacional, né? E conheça a nova experiência inovadora do McDonald's. A equipe de promoção da energia tá lá, com o Marcão, o nosso Mano Cover, tal Tetinha, muitos brindes, camisetas, bonés, ingressos também pro stand-up do Sérgio Malandro. Passe por lá, daqui a pouco vamos entrar ao vivo de lá, tá bom? Boa. Beleza? Tá bom. Vamos agora ao Corinthians, né? Corinthians. Ah, Coringão. Corinthians! Aí, mano. Primeiro só os times em paz, né? É, exatamente. É, paz? Pode crer, os times que são diferentes. Onde tá a paz do São Paulo? Tá com Coringão paz. É. Pô, se o São Paulo tiver em paz, mano, na zona, então... Não, o Corinthians tá. Você me viu aqui preocupado? Corinthians falei, tá não, não sei. Vamos sair naturalmente da zona. Se fosse você, estaria um pouco. Não. Ô, mano, mas vamos lá. Não vai cair, mas... Sem muito... Mas é perigoso. É por isso que ele tá sossegado, porque não vai cair. Mas, por isso que eu tô sossegado. Mas é perigoso. Não é bom ficar tão tranquilo. Corinthians ontem que não teve... Assim, um jogo tranquilo. Foi fácil, né? 2-0, Pedrinho fez a... O time é ruim, mano. Ruim, fez a sua estreia. Fraco, viu, Domenico? Inaugurou, né? Eu não vi, não assisti. Primeiro gol do Pedrinho como profissional. Sim, tirou o lacre. Tirou o lacre ontem. Perdeu a pelinha. É, mais um do Balbuena. Balbuena tem feito mais gol que atacante de uns times aí. É. Verdade. Ah, e um que eu conheço bem. Então é isso aí, mano. Classificado, aguarda aí a próxima fase da Sul-Americana, que deve enfrentar ou o Racing, ou o... Então, pra falar a verdade, Bento, é o Independiente Medellín, mas quem vai passar mesmo ali é o Racing, né? Então, já Racing teve o primeiro jogo, mano? Já teve sim, ô Vieira. Deixa eu ver aqui. O primeiro jogo, apesar... Não, o primeiro jogo o Racing venceu 3-1, se não me engano, foi isso. Então, mas o jogo foi na Argentina, agora o jogo é lá em Medellín. Pode acontecer uma virada, 2-0 já classifica o Independiente? Pode, mas eu acho que o time mais cascudo aí, o que deve avançar para a próxima fase, pegar o Corinthians, possivelmente será o Racing. É isso mesmo, mano, boa, foi 3-1. 3-1, né? Uhum. É, o jogo então, é hoje, né? Isso, o jogo é hoje. É. Mas querendo ou não, o galera aí do estádio, o Domênico, o Vieira, aí, o Sombra, o Bento, todo mundo que tá ouvindo aí também... Negócio seguinte, o jogo ontem foi uma grande porcaria. Perdoe-me, RG, um abraço pra você também. Isso que eu tinha dito você como primeiro. Mas o negócio seguinte, o jogo ontem foi uma grande porcaria. Só que no primeiro tempo, o Corinthians ele conseguiu administrar o jogo. O Corinthians ali com 6 jogadores aí reservas, o Corinthians tava com um time bem misto, etc e tal. O Corinthians tava jogando pro gasto. No primeiro tempo fez o gol com o Balbuena de cabeça, mas tava conseguindo administrar bem o jogo, não corria riscos. No segundo tempo, o Patriotas que veio aqui para a Arena Corinthians para tirar foto, eles pensaram, não temos nada para perder. Somos um time aí novo. Quem dera, possamos conseguir alguma coisa um pouco mais audaciosa aqui dentro da Arena Corinthians. Quem sabe podemos conseguir ferrar a vida do Coringão. Português, vamos para cima dos caras para ver o que acontece. Chegou lá, mano. Chegou lá. Domênico Gato. Os caras começaram a martelar. Começaram a gostar do jogo. O Corinthians ali com aquele banho-maria. Ah, já estamos 1-0 aqui, beleza, estamos em casa. O Corinthians começou a tomar sufoco. O time do Corinthians começou a ceder espaço pro time dos caras. E os caras que estavam com aquela tática kamikaze, sem ter nada para perder, começaram a ir para cima do Corinthians em determinados momentos, aí até criar algumas chances. Foi parecido, mano, com o jogo do Corinthians com o Internacional da Copa do Brasil, não? Mais ou menos, Domênico. Mais ou menos, né? Só que a situação lá do Inter, o Inter tinha jogadores aí com mais qualidade do que o Patriotas. Sim. Então, o time do Inter poderia buscar algo um pouco melhor, porque tinha qualidade pra isso. O time do Patriotas não, era um time extremamente limitado. Mas cresceram na omissão do Corinthians na partida. O jogo valeu, Domênico, pelo golaço do Pedrinho no final da partida. Aí um gol que realmente vai representar muito. O moleque tá começando, o moleque tá sendo inserido aos poucos aí no time do Corinthians. Então valeu pelo gol dele. Valeu pela classificação também, evidentemente. Mas a partida do Corinthians em si foi uma partida fraca. E, ô, mano, valeu também pra ver que o Casim não serve pro Corinthians, né? É fraco? Tá fraco. Nossa senhora. O Giovanni Augusto também é outro encosto, cara. Esse Giovanni Augusto aí também, eu tive até um pouco de paciência com ele. Na última partida ele deu assistência pro Balbuena. Se eu não me engano, o escanteio ontem, quem bateu também na cabeça do Balbuena foi ele. Mas, cara, na boa, é o jogo pro cara mostrar um pouco a mais. Mas, ô, mano, o Casim... Não pode ficar dependendo de um único cruzamento, sabe, o RG? Pra mostrar que tem espaço no Corinthians. Mas o Casim é fraco ou tenha... falta sequência, mano? Não, o Casim é fraco, RG. O Casim é muito bom de entrevistas, a galera gosta dele, etc e tal. Mas se não puder jogar o jogo, o Corinthians tá a pé. O Corinthians ele tem um menino da categoria do Júniors aí, que jogou a Copa São Paulo, que é o Carlinhos. Que eu acho que o Carille poderia avaliar um pouco melhor. Quanta quem injustiça. Sabe, dar uma chance aí pro moleque. Mas na boa, cara, o Corinthians aí, se não tiver o jogo, vai sofrer maus bocados. Quanta injustiça. O cara falando mal do futebol do Casim, o Casim chegou falando que era Corinthians, que veio da favela, blá, blá, blá. Mas é legal. Agora fica falando mal do futebol do cara, diz que só serve pra contar piada na concentração. A torcida ele ganhou. Mas isso é fato. Pra dar entrevista, é lamentável. Falar assim do profissional, falar só serve pra dar entrevista. Não, mas isso não é justo. É um cara extremamente agradável. Né? Os repórteres comemoram quando é o Casim que vai estar relacionado ali pra dar entrevista. Porque ele é um cara bem-humorado, ele é um cara espirituoso, é um cara que até se esforça para falar o português, aí coisa que inclusive muitos brasileiros não conseguem falar o que ele fala. Então, querendo ou não, é um cara, Sombra, que é bem legal assim você ter dentro de um contexto. Uhum. É igual o Zizal, lembra do Zizal, na época do Corinthians também? Sim. Era um cara que todo mundo gostava, mas entrava em campo e não fazia nada. Pô, mas nesse quesito não era melhor contratar o Sérgio Malandro para dar entrevista lá? Também. Mas a questão aí o pessoal do Casim, vai achar engraçado. O Casim, ele pode também ser emprestado para um outro clube, numa dessa aí, o cara ganhar um pouco mais de rodagem e voltar melhor? Pode, porque no Coritiba ele não foi mal. Mas no Corinthians, nas chances que ele teve, na boa, Sombra, não dá. Ainda mais o cara que é reserva do Jô, o cara tem que chegar e matar um leão, velho. Tem a chance, vai lá e mata dois leões com um tiro só, inclusive. Tá, mas ganhar rodagem é pra moleque, né? Ele não é moleque, né? Ah, mas não sei, né, Sombra? Às vezes o cara tá escanteado ali, tá sem ter muitas oportunidades. Às vezes falta uma sequência também, mas o Casim, sinceramente, analisando com o meu olhar crítico, não é jogador pro Coringão, não. Então tá bom. Beleza. Tá bom? E domingo tem, né, Bento? Domingo tem Corinthians e Flamengo também. Mais uma final pro Coringão no Campeonato Brasileiro. Exatamente. E só relembrando... Ô, mano, vai que é fácil, viu? É fácil, RG? Vai, bate na cara que é fácil. Só relembrando também que o Corinthians ele tem dois desfalques garantidos aí, que é o caso do Pablo e do Jadson, ambos estão lesionados. E o Corinthians ele também pode ter um desfalque, apesar do Carille ter dito ontem que não preocupa para domingo, mas o Romero também sentiu um desconforto aí também na perna, vai tá com uma lesão aí, foi poupado no jogo de ontem, e se o Romero não jogar, apesar do pessoal pegar no pé dele, mas é um cara que vai fazer falta sim. Ô mano, e o nosso amigo Caíto Grimaldi mandou uma mensagem aqui pra gente falando que quem cruzou aquela bola lá foi o Maicon, viu? Ah, foi o Maicon? Então não foi o Giovanni Augusto. O Giovanni Augusto cruzou no último jogo. Ah, tá. No último jogo lá, foi um cruzamento do Giovanni Augusto, mas então esse foi o Maicon. Então, beleza. Mas ô, Giovanni Augusto, precisa jogar mais, rapá. Você que tá buscando teu espaço novamente aí, o corneto mesmo, bacana. Jogar a bolinha que você tá jogando aí, velho, ainda mais quando você tem a chance, roi o acém, velho. Se quiser a picanha, tem que roer o acém. Mas vambora. Vambora. A gente nunca tem certeza do nosso saldo, não é verdade? Então tem uma dica pra você. Passe no banco 24 horas que tem no seu caminho e que você não paga nada mais pra usar. Aí você tira seu saldo ou extrato e fica sabendo na hora se dá pra sacar e fazer aquela comprinha extra, tomar um lanche, pegar um cinema. Lembre-se, o banco 24 horas está no pacote de serviços do seu banco. Então, além de não pagar nada mais para usar, você agiliza a sua vida e sobra mais tempo para fazer o que mais gosta. Vai lá, aproveite e use o banco 24 horas. Tem sempre um pertinho de você. Estádio 97, da Energia 97, agora a melhor parte. É hora do placar. Como tem placar? Hoje é muito bom, hoje é muito bom. Tá cheio de placar, olha aí, de braço cruzado, cara feia. Vai, velho. O placar do Estádio 97 informa! Na minha opinião, todo jogo Flamengo e Santos sempre tem que ser na Vila. Só dá jogão. Mas ontem é aquela coisa, né? Já tava em Santos mesmo, nadou e morreu na praia. Santos 1, 2, 3, 4. Não adiantou nada, chupa. Flamengo 1, 2. Faltou umzinho, né? O Globo até ajudou o Flamengo, mas o Flamengo também deu uma forcinha lá, metendo muralha, hein? Uhum. Por isso que fez 4, né, RG? Caraca, hein? Seu Bento, eu vou te falar uma coisa. Muralha, aquilo é uma cerca-viva. Nossa. É, não era muralha que nem aqui, nem na China, muito menos na China. O cara que deu apelido pro Muralha é o mesmo que deu apelido pro Belo, cantor, velho. O cara é bom de apelido. Exatamente. Só gênio. Mas o cara colocou a classificação do técnico do Flamengo, colocou a classificação com o Muralha no gol, correu o risco, hein, Regê? Fala aí. É, com mas certeza. Mas, Regê, jogaço. Não, o cara quis zoar, né? Eu acho, sim. O cara quis agora, zoar. O seu Bento, é o seguinte, ó. Em 18 anos de Estádio 97, é a primeira vez que você faz um placar com um time que ganha de 4 a 4, cara. Pois é, acho que foi a primeira vez. O time meteu 4 e fez placar aí. Pra quem não sabe, o placar não é só nas derrotas. Sim, é também nas eliminações e perdas de título. Recebe a chancela da eliminação. É. Mas o que chamou a atenção ontem, né, que foi a discussão o dia inteiro hoje, com certeza a gente vai debater aqui também, foi o recurso. Talvez deve ter usado o lance do pênalti, que o Hever, ele vai mesmo na bola, não foi, mas o juiz dá o pênalti voado, hein? E aí, segundo informações, o Eric Faria, que é o repórter da Globo, deve ter cantado a bola pro quarto árbitro e voltou atrás no lance. Ah, foi isso, é? Mas aí não tem interferência. Mas isso é uma ilação ou isso? Pode ter já. Comentário. Isso é uma acusação do Santos Futebol Clube. Isso, exatamente. O Santos acusa. Por isso que tem um título aqui falando CBF, quer que o Santos prove? Sim, porque o Santos entra... Tem medo de ser rebaixado? O Santos entrou com recurso pedindo a anulação do jogo. Aquelas coisas que eu entendo que é realmente para justificar, né? Agora, o Santos entende, está no direito dele, porque, segundo o Santos, houve aí a participação de terceiros e o Santos faz uma acusação, citando, inclusive, o nome do repórter lá, do profissional da Globo. O que eu entendo da seguinte maneira, se tem provas, tudo bem. É. Deu o nome, vai chegar lá, vai ter que provar, vai ter que mostrar. Se não tem o nome... Se não tem as provas, ter dado o nome, quer dizer, fica uma coisa complicada. Então aí fica muita fantasia em cima de uma realidade que o Santos não deveria praticar, né? Esse negócio de acusar, de citar o nome, que é complicado isso aí sem você ter a prova. Então, vamos ver. Se acusaram, se disseram que tem vídeo, tem Na foto, hora você achou pênalti. Ah, mas não tem a dúvida. Eu também na hora achei pênalti. E 90% de todos os profissionais que eu ouvi, que viram, Na hora, pênalti. O que é estranho, que aí, eu estava vendo o jogo. É que aí você vai ver que realmente... Tocou na bola. Tocou primeiro na bola. Eu estava vendo o jogo lá pela nossa querida Fofox. E aí... A Fox Sports, aí, o Bambi. Então... É. A Nadine o Fox é o seu fiosco. Olha ele protegendo. Ok. Bom, aí eu tava lá assistindo o jogo e mostrando em vários ângulos. E até então, aliás, mano, vou te falar uma cornetada. Aquela Nadine é muito ruim comentando. Nossa, velho. Ela é péssima. Tadinha. É bonita só, né? É meio casim, né? Não. Ela é gente fina. Não, é que ela no primeiro comentário ela falou assim: não importa que pegou a bola, pegou o jogador, é pênalti. Aí depois ela reviu o que ela falou, mas tudo bem. Aí depois você faz um papel de ombudsman lá dentro e reclama. Bom, aí... Imagina. Ela se confundiu então, mas diga lá. É, lógico, as pessoas não erram, se confundem. Lógico. Aí eu tava vendo lá o jogo lá do nosso querido co-irmãozinho da Baixada lá, né? Sim. Torcendo, lógico, pelo Santos Sempre Santos. Sei. Lá pra ver o futebol carioca cada vez pior. Co-irmãozinho é pejorativo, nosso hein? Co-irmãozinho, não? É, lá tava lá na Baixada, tá. E eu vi alguns ângulos que ali, no caso, o canal Ala Fox transmitia e não deu pra ver essa história. Foi num outro, numa quarta câmera, que mostrou que desviou realmente a bola. É. Mas antes de tudo isso, o árbitro foi lá, o quarto árbitro foi lá, chamou o cara e contou. Eu falei assim, porra, esse cara deve ter uma visão além do alcance. Porque com três ângulos de câmera não deu pra reparar. Ficou pior só no emenda, quarto que deu pra ver. Ficou pior a emenda que o Soneto. Esse, olha, esse quarto árbitro, vou te falar, hein. Ele tá numa distância visão ali, de raio laser. Deve estar numa distância ali de 60, sei lá, 70 metros de porra. E com o jogador na frente dele. Quer dizer, como é que o cara afirma que, não, que foi ou que não foi? Não deu pra entender ali. Então ficou uma situação chata. Mas tudo bem. Com relação ao jogo, faltou para o Santos ali um pouquinho só de qualidade, viu, seu Leandro? Faltou um pouquinho, tipo, né? Tipo assim, ter um lateral esquerdo da posição. Ah, mas faltou atenção também, RG. Não pode tomar um gol com 40 segundos, eu né, sei, RG? Eu sei, mas isso por quê? Porque falta qualidade. Sim, mas faltou os caras entrar ligados, pô. Aquele DNA, sim, mas entraram ligados. Santos voltou para o segundo tempo para fazer mais um gol. Para fazer antes dos 5 minutos. E tomou o gol antes dos 5 minutos. Esse é o detalhe. Aí então, tirou tudo que o cara conversou no vestiário. Aí você sente falta do quê? Você sente falta daquele meio de campo que o Santos tinha, né? Renato, Thiago Maia, Vitor Bueno e Lucas Lima. Nossa. Se tá esse meio. É outro jogo. É outro jogo, né? Se tá um Zeca, é outro jogo. Então também não dá para reclamar. Hoje não dá para reclamar do pênalti. Na hora eu daria o pênalti, sustentei na rede social. Que sustentou, você não tem vergonha de sustentar uma coisa até negando o tape? Não, hoje, com calma, mais tranquilo, você vai ver, aí você vai. Contra o que o Rodrigo Caio faria. Realmente. O Rodrigo Caio, você precisava ter umas aulas com o Rodrigo Caio. Realmente, não foi. Mas é um pênalti que qualquer um daria. Daria. Né? Sustentaria. O árbitro deu. Sustentaria. Mas o RG, eu tô notando uma polêmica em cima disso daí. De fato, naquela primeira imagem vendo a velocidade real do jogo e aquela câmera de cima, primeiro lance, na hora que eu vi o lance, eu falei pênalti. Falei pênalti, o cara desenfreado ali, ele derrubou o jogador e foi pênalti. Impressão. Mas o árbitro que está mais próximo do lance, ele tem uma visão privilegiada. Ele consegue ele detectar, talvez com um pouco mais de precisão, se houve o toque ou não. Na oportunidade, ele, o juizão, ele olha o lance e não está convicto. Tanto é que ele demora para apontar para a marca do pênalti. Ele demora uns 3, 4 segundos até ele apontar para a marca do pênalti e depois tem aquele que procó tudo. Então, o negócio é o seguinte, o Voaden é fato. Ele achou que ele tinha uma convicção de que, pelo menos a princípio, pegou ali no jogador e derrubou e foi pênalti. Marcou. Chegou lá, ó, lá vem o Benjamin. Olha o tempo que ele vai demorar. Pois é. O cara mora aqui do lado, eu não sei porque ele não chega às 5h30, mas eu vou atender ali rapidinho e eu já volto. Olha que absurdo. Minutinho, por favor. Olha que absurdo. Deixa lá fora, deixa tocando. Ele sabe que horas que começa o programa, isso que não dá pra entender. LG, agora é chato, né, cara? Porque quando, assim, quando é eliminado é chato, mas quando quase dá... Então, dá uma sensação ruim. Mas aquela quase deu. É a vitória frustrante, o Sombra. E o quase é aquela. E com o placar elástico. É aquela meia transada que você dá, entendeu? Aí você começou. Sim, o RG, retornando aqui. Quatro, né, cara? Quatro e ainda assim não consegui. Fala, mano. O negócio é o seguinte: com relação ali ao argumento, o juizão, o cara ali foi bunda mole. Porque ele deveria ter marcado o pênalti ali, se ele achava isso daí, e não marcou. De fato, houve sim uma interferência externa. Houve sim. Não adianta falar que não, porque houve. O quarto árbitro, que é o pior em termos ali de visão, sim. Um monte de jogadores na frente dele, ele vai lá e fala, o jogador pega na bola. Com qual a convicção que ele vai lá e fala isso, estando a 50 metros do lance? Ele viu o replay, uma certeza, série de jogadores, né, na frente dele. Isso. Então, querendo ou não, existiu sim, na minha avaliação, interferência externa. O juizão ali acabou acertando sem querer, porque eu também não vou criticar a Sombra, porque é melhor ele fazer isso e corrigir um erro do que de fato ele preservar uma marcação errada, como foi aquele jogo do Corinthians e Palmeiras, aquele Thiago Peixoto, ele deu o cartão vermelho pro Gabriel, com uma convicção absurda, porque ele foi avisado pelo quarto árbitro, pelos jogadores aí de que tinha sido outro jogador, e ele preferiu expulsar o Gabriel achando que ele estava correto. No fim das contas, prevaleceu certo. A males que vem pro bem. Tá certo, por mais que digam hoje, RG. Então, mas é que tá, por mais que digam. Isso aí, corrigir por vias tortas, né? Não, mas tudo bem, RG. O importante é que reparou um erro. Independente da forma como reparou, o importante é que foi reparado o erro. Aí vamos falar, ah, mas tá errado, porque em outros jogos, etc e tal, não existe ajuda da interferência. Concordo, RG, não é porque todo mundo joga o papel no chão que eu vou jogar também. É. Entendeu? Agora, por mais que exista, de fato, a interferência externa em alguns jogos, graças a Deus, pelo menos nesse caso, o árbitro não cometeu uma injustiça. Mas aí eu vou discordar de você. Boa nossa, noite, amigo. Como sempre. Como sempre. Você não chega às 5h30. Porque não deu. Tá fazendo um negócio. Por isso que eu levo o fricô pra cima e pra baixo. Faz bem. Deixa eu falar. Em vez de fazer aquele de uma hora, faz o de meia hora. É, corta, né, velho? Você sabe que horas começa o programa, pô. Não, mas deixa eu falar, esse negócio de... É, primeiro que é verdade, o erro aconteceu, tem que arrumar. Só que você tem, cara, que legalizar o negócio. É. Porque ou vai usar pra um, pra A, pra B ou pra C, é verdade, ou não vai usar. Entendeu? É, usa, então tá na regra, ó, pode ter interferência externa. E pronto, acabou. Agora fica essa dúvida, aí pra um tem, pra outro não tem, pra três tem, pra sete não tem. Eu acho que tá errado, cara. Mas e é, aí isso, também é isso vai que a gente tá discutindo, Benja, exatamente isso. Então, ah, não vale. O pênalti não foi, sim. O pênalti não foi, não foi. Mas eu tava vendo o jogo na hora, hora que foi, pra mim foi. Então, é isso que nós estamos falando. A primeira impressão, qual foi? Todo mundo daria a porra do pênalti. O cara deu o pênalti, não é o quarto árbitro que tá a 60 quilômetros de distância, que, pô, vai falar pro cara se foi ou não, né? Esse é o problema. Então é claro que teve uma participação externa. É, agora, o repórter da Globo, o Eric Faria... Eric Faria. Negou ter provocado o árbitro ou ter indicado qualquer coisa, Santos, negou. O Santos vai ter que provar isso. Se acusou, vai ter que provar. É, e aí... O RG, o Santos foi muito mal nisso, hein? Não, tem que provar, Benjamin. Não, o Santos foi muito mal nisso. Eu acho que o Santos tem todo o direito de reclamar. Sim, acho que tá no direito, reclama. Mas, porra, jogar um repórter. Ou prova. Vai lá e tá aqui. Então, aconteceu. É isso. Agora, assim é sacanagem. Tem que provar. Se não provar, é sacanagem. Você citar a pessoa e não provar, eu concordo que é sacanagem. É, eu acho, inclusive, que assim, se não provar, tem que ser rebaixado. Ah, vai, cara. Porque traz prejuízo às pessoas, tem que ser rebaixado. Banho. Uma vaga aí do rebaixamento já tem que cortar. Já tem que ser. Cai só três agora. Agora só três. Pra que desespero, seis, hein? É isso aí, seu Bento. Vitória. Não, tô pensando na idoneidade do futebol. Ah, entendi. Ah, vamos pegar o Grêmio, a gente se vinga do Grêmio. É, sai fora. Que não. E que golaço do Bruno Henrique. Foi o pior em campo de novo? Acho que não, né? Acho que o Levi Acho que o Levi não vai falar. O Levi assim, falou assim: não, deixa ele dar nota pra ele, né? Você viu o psicológico? É, você viu? Mexeu com o cara. Mas acho que o Levi sentiu que foi mal ele falar da última vez que foi o pior em campo. Ah, não, mas nessa entrevista também precisa reconhecer o seguinte: o Levi disse que ele também foi mal. Você escutou ele, o que ele falou? Não, não. É, ele falou que ele também foi mal nas substituições que ele fez. Ele é um xarope, né? O Levi é uma figura. Então tá bom. É isso aí. É isso aí. Estádio 97 tem oferecimento de HDI Seguros. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Por quê? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor. Calma, corintiano. Calma aí, São Paulino. Santista, calma. Já vai ter o placar aí do Palmeiras. Calma. De quem? Palmeiras. Que isso? Palmeiras e Cruzeiro. O que é isso? Já. Placar por quê? É que empatou. Antes. Ô, Benjamin, eu tenho que falar assim, lento, pra ele ter tempo de pegar os papéis. Olha. Porque agora, ô, Benjamin, ele agora... vai falar de... Deixa eu ver, vai falar do Extra. Olha que bonitinho. Vai falar do Extra, não é, Benjamin Bach? É, Sombra, meu querido. É isso mesmo, Sombra. Olha lá, ele enrolando. Sombrinha. Ele nem abriu a pasta dele ainda. Não, senhor. Tá aqui, ó. Só tem uma coisa melhor do que reunir os amigos em casa. É reunir os amigos para aproveitar as ofertas do Lar Doce Bar do Extra. Boa. Cervejas premium, petiscos, porções e muito mais, só aproveitar. Cerveja Budweiser 269 ml, leve 3, por apenas R$ R$1,92 cada. Cerveja Brahma Extra, Red Garrafa, leve 3 por apenas R$2,24 cada. Guaraná Antártica, 269ml, leve 3 por apenas 89 centavos cada. E olha, os ovinhos de amendoim Elma Chips, opa, bom, 200 gramas, leve 3 por apenas R$5,35 cada. Esse é top, hein? Bom. Nuggets, oh, mano, de frango, Sadia, boa, vários sabores, exceto o snack, 300 gramas, leve 3 por apenas R$5,99 cada. Tá bom demais, mas não esqueça, viu, RG? Sim. Beba com moderação, sempre, Chuck! Sempre, sempre. É isso aí, mande sua cornetada pra nós. São os corneteiros do estádio no número 94-353-0150. Mande aí a sua gravação, 94-353-0150. Grave sua mensagem, sua música, sua paródia, sua zoação em cima do mano, o que você quiser. 94-353-0150. No oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Banco 24 horas, você não paga nada mais para usar e tem sempre um pertinho de você. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Ó, e o Mano Cover tá lá com tetinha no McDonald's. Imagina ali da Rebouças com o Henrique Schalma. Vai para lá. Meu Deus. Daqui a pouco eles vão entrar ao vivo no ar, tá bom? É, vamos lá. Boa. Que momento gostosinho pro Dodô agora, hein? O placar do Estádio 97 informa. Dispara o cronômetro, é o timer. Lá em Mineirão, Palmeiras nunca se dá bem. Era encontro dos palestra, né? E deu verdadeiro. O pai de santo disse ontem aqui, hein? Palmeiras e Cruzeiro. Cruzeiro. Cruzeiro 1, Diogo Barbosa. Como toma um gol de lateral, velho? Onde tava o Mina? Tava de centroavante? Tava de ponta? Tava onde? O time mais caro da América do Sul. Não vale um cruzeiro. Tá o Real Madrid, 100 e poucos milhões. Olha, já foi o paulista, já foi o brasileiro, na minha opinião. Copa do Brasil já foi. E dia 9, contra o Barcelona. Tá com cheiro de, olha, de férias antecipadas, hein? De Disney. Pode comprar uns joguinhos, viu, Domênico? Pode assistir a temporada inteira de novo de Game of Thrones. Ou assistir o Corinthians, cara, pra torcer contra. Pior que nem isso tá dando, hein? Rapaz, rapaz! Olha, depois desse prognóstico... Ferveu que suco, hein? Eu, hein? Domênico. Rapaz, é, Domênico. Mano, o cheiro de arroz queimado. É. O cheiro de arroz queimado tá no ar, hein? É, cheiro de arroz queimado ontem. Deu, né? Deu, azedou mesmo, queimou o arroz. Teve uns caras lá que esquentaram a panela, hein? Esquentaram ontem. Queimou de um jeito que não dá nem pra aproveitar o arroz de cima, né? Não. Queimou tudo, né? Não adianta. Aí, Domênico, do jogo que você vai comentar aí, 1-1. O jogo daqui, os três, né, que tomou aqui, o empate aqui, que deu uma complicada. Ontem não conseguiu segurar quando fez aquele gol na sorte, né? Gol da sorte do Keno. É parente do Domênico, com aquela briga no hotel lá? Os caras são, parece que é um primo próximo. Tudo mandado. Quem da família Gato? É, pior que eu conheço uns três lá. É isso. Os caras nada a ver com isso, não. Nada a ver com isso aí, não. Rolou uma pressãozinha ali no Matos, o Felipe Melo desceu ontem no saguão do hotel ali, logo na madrugada, quando a delegação voltou pro Poter. E é isso aí, Domênico. Agora, Avaí, por incrível que pareça, já 30 mil ingressos vendidos, hein? Pra Palmeiras e Avaí no final de semana. Mas o foco é dia 9 lá, né? É o que sobrou. Mas se quiser devolver, pode trocar? Pode. Ah, pode. Olha aí, ó. Vou trocar por bexiga, por... Putz. Trocar o quê que vai trocar? Que isso? Tá louco? A cara que não quer mais ir no jogo, troca o ingresso. O baixinho tá ficando zoeira, meu. Eu não tô entendendo a zoeira. Não tô entendendo. O time do cara não disputa porra nenhuma. Tá lutando pra ficar na primeira divisão. Quer te falar o quê aqui? O baixinho tá ficando mó zoeira, velho. Podemos terminar o ano igual. Não, igual não. Igual não. Sair do rebaixamento é igual disputar títulos. Não, você não sabe onde pode chegar o meu? Não. Não vai disputar, eu tenho certeza. Disputar título? Aposto com você. E o Palmeiras tá disputando o brasileiro? Tá disputando o Libertadores. Tava ontem na Copa do Brasil, como não? Tava. Eu adoro. Mas não importa, mas tá disputando. Vamos esperar chegar ao fim do ano. É melhor você estar disputando, porque tem muito mais condições de ganhar do que não tá. Ou não? Mas vamos lá, vamos ver. Seu avião vai cair, bicho? Cai logo na primeira hora. Não. Eu não penso assim, não. Não penso assim, não. Mas vamos lá. Muita gente vai falar assim: ah, o Palmeiras perdeu a classificação aqui. Porque não pode estar perdendo de 3, depois foi buscar o resultado de 3-0 para 3-3. Eu, no meu modo de entender, existe uma junção de coisas que conspiram para que um resultado ou uma classificação não aconteça, né? Então vamos lá. Não é choro, não. Pode tirar, não é choro, não. Mimimi? Não, é a conclusão do que está acontecendo. Não, mas são os torcedores chorando. Não é você. É, mas o torcedor também não está chorando, porque o torcedor ele é consciente. Alguns não. Alguns não têm consciência para tal. Outros têm uma consciência um pouco mais apurada. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Aí vem o si, né? O si. Depois do jogo tem o si, né? O si é o quê? É porque o RG, por exemplo, todo mundo fala: ah, o Palmeiras perdeu a classificação em casa. Sim. Eu não concordo, eu acho que perdeu lá. Teve a oportunidade de fazer algumas coisas aqui que não fez. O Palmeiras não tá tendo um padrão de jogo. O Cuca não achou esse padrão ainda. O que tinha feito já no ano passado e com esse time não conseguiu. Saiu na frente. O time não está dando liga. É. Não está dando liga. E o time, quando não dá liga, não adianta. Você pode ter o melhor time, sabe? Os caras mais caros do mundo. Quando não dá liga, não vai. Já vimos coisas aí fora na Europa, hein? Barcelona gastando uma grana violenta, não conseguiu chegar onde queria. Muitos times que gastaram muito dinheiro, às vezes, não conseguem o que querem se o time não tá dando liga. E aí você pode concluir uma série de coisas. Você pode concluir que o treinador não está conseguindo efetuar o trabalho. Você pode concluir que jogadores não estão conseguindo entender o que o treinador quer. Tem jogador que você já não pode serve entender mais, que né, jogadores doutor? Que estão no elenco há algum tempo também não servem em hipótese alguma. Essa aí eu vou falar com relação a isso, porque isso é nítido. É. Tem dois jogadores, um eu esperei até agora. E aí já deu o que tinha que dar. Não adianta esperar mais, porque... Desculpa... Não dá mais pra esperar, né? Mas o técnico tem que entender isso. Não dá pra esperar. Né? Foi gasto uma fortuna em cima de um jogador, que é o Borja. E infelizmente, tô dizendo infelizmente. Olha, eu posso queimar minha língua daqui a pouco aí, nas próximas... Mas olha, estamos dando oportunidade pro cara a todo instante. Não vai, velho, não vai. Não se ajuda. Ele não se ajuda. Borja? Ele fica com aquela cara dele, isso parece que ele tá sendo... Como é que parece? Parece aquele cara que é obrigado a fazer o trabalho, sabe? Outra tá vontade, na obrigação. Né? Sabe? Não passa aquela impressão de que tá na vontade de ganhar. Tô aqui pra tentar fazer e se não der, dane, sabe assim? É esse ar que passa. Isso aí me deixa muito puto, cara. Jogador que ganha uma fortuna, sabe? Que veio pro Palmeiras aí, que a torcida carregou nos braços no aeroporto, cara. É. Não se doar. É o final da picada. Ontem nós jogamos praticamente com um jogador a menos. E a única possibilidade que ele teve, que jogou, fez a boa jogada dele, né, que foi roubar a bola e depois entregou pro Egídio, esse é outro. Esse você vai me desculpar. Egídio, olha, ô Cuca. Cuca, ouve aqui. O Egídio, me desculpa, é um jogador que não pode vestir a camisa do Palmeiras. Esse jogador, porque RG ontem, é que você estava assistindo talvez o jogo do Santos e não viu. E o Mano estava talvez vendo do Corinthians e também não deve ter visto. E nos melhores momentos, por incrível que possa parecer, em nenhum melhores momentos que eu assisti hoje, que eu queria mostrar de novo para algumas pessoas que vieram hoje aqui, eu não consegui achar esse lance. Foi o lance aos 37 ou 38 do segundo tempo, onde o Palmeiras vencia por 1-0 e teve a oportunidade que o Borja roubou, jogou na mão no pé do Egídio. O Egídio desceu buscando um contra-ataque, porque o Cruzeiro estava desesperado para fazer o seu gol, para empatar o jogo, para buscar a classificação, já porque aí 1-0 o Palmeiras dava com o Palmeiras. Lógico. 37 ou 38 do segundo tempo, gente. E infelizmente não achei em lugar nenhum esse lance. Desceu 3 jogadores do Palmeiras contra 2 do Cruzeiro. O Egídio teve a possibilidade, eu vou mostrar a foto, que eu consegui essa foto aqui, eu vou mostrar para vocês. A possibilidade de se fazer o gol... Que ele tinha, o Egídio, quer ver? Ó, eu vou pegar aqui pra vocês verem a foto aqui, ó. Vocês vão ver que o jogador Egídio, ele tem a possibilidade de enfiar a bola. Eu não vou recordar quem é que... Ó, aqui, ó. Eu vou falar a minutagem, Sombra, ó. 38 minutos e 11 Olha aqui, ó. Olha essa aqui, ó. O Egito tá com ela dominada. Ele tem a possibilidade. O cara tá fazendo assim, toca aqui. Toca aqui. Esse jogador aqui. Deixa eu abrir aqui pra ver se eu consigo ver. Rapaz, não sei quem que é esse jogador, não consigo ver porque a imagem é meio escura. Mas você percebe aqui, ó. Ó o cara com a mão. Toca. Dudu? Toca. Sim, sim. Aqui, ó. Toca. Dudu já tinha saído. Toca. O Egídio, com a bola dominada, dá um, é um totó. Totó. Sai na cara do goleiro. Mas sai, mas não tem dúvida. Agora eu vou fechar a boca. Sai na cara do goleiro. Ele não deu. E olha, pode até perder o gol. Claro. Pode até perder o gol. Ele, né, você, sim, cara a cara, pode, RG. Sim. Mas é a possibilidade clara de marcar 2-0 com 38 do segundo tempo e matar o jogo. Mas ele não passou. Porque o Cruzeiro tava passou nada, ele chutou, RG. Ele chutou, mas a bola veio para aqui em São Paulo. Ele falou, se consagro agora e pá. Esse desgraçado chutou e mandou a bola aqui em São Paulo. Sabe? Aí perguntaram pra ele. Desgraçado, aqui. Domingo. Desgraçado, é um desgraçado. Que termo pesado. Desgraçado, não pode jogar mais no Palmeiras aí. É, no sentido. Aí o cara perguntou pra ele sobre o lance perdido. Aí o desgraçado, ou esse desgraçado, pra não falar outra palavra, vem e fala o seguinte: aqui, ó, tá aqui, eu vou mostrar pra vocês. Não deu pra entender o que eu quis fazer ali. Ah, porra! Ô, RG! Fala de novo! Tá aqui! Tá aqui, ó. Abre aspas aqui. Tá aqui, ô Vieira. Tá aqui ou não tá? Ele não entendeu o que ele quis fazer. Não deu pra entender o que eu quis fazer ali. Rapaz. Olha, a Leila deve estar feliz de ver isso aí. Nossa, meu Deus. Este desgraçado, que já vem jogando mal há muito tempo, aí e por incrível que pareça, é um puta de um desgraçado. Vai embora do Palmeiras logo, volta pro Cruzeiro, volta pro Raio que o parta. Vai jogar no final da picada. Se fosse o Michel Bastos, não fazia uma cagada dessa aí. Pra ser sincero. Nossa, fazer a bobagem dessa que ele fez. Aí, ele ali, RG, naquele momento, ele jogou a classificação do Palmeiras no lixo. O Palmeiras poderia até segurar o resultado, ganhar o jogo, e a gente não tava falando desse lance. Poderia ter esquecido o lance. Poderia ter esquecido. Zé Carlos, mas é, tá exagerando, mas é aquela. É, não tô exagerando. Não tô, então leva pro time dele. Ele é palmeirense. Não, ele não é palmeirense. Palmeirense não fala assim. Palmeirense, você pode perguntar e faz a enquete se o palmeirense hoje quer que o Egídio continue no time. Pode fazer essa enquete aí. Ué, mas depois dessa declaração... É que, infelizmente, se você fizer aqui no nosso site, vai entrar corintiano e São Paulo e falar, não, deixa. Entendeu? Os palmeirenses estão loucos da vida com ele. Loucos da vida. Eu fiquei extremamente puto com esse cara. Eu acho que esse cara não pode mais jogar no Palmeiras. Desculpa, o Palmeiras tem que trazer um lateral esquerdo aí. Ele não acertou um lançamento na área. Mas e o Michel Bastos do Domenico? Mano, mas não importa. O Michel, ele pode até ter feito uma bobagem no último jogo, mas jogou melhor. Não, põe o cara pra jogar. Mas não tenha dúvida, põe o cara pra jogar. Ele pode errar um jogo, outro, mas é melhor que o Egídio. Vocês estão questionando se o Cuca sabe montar time? Não é o Cuca, ô Sombra, não é o Cuca. O Cuca talvez ele esteja tentando entender um time. No ano passado, o Cuca nem punha o Egídio pra jogar. Reparem nos jogos, nas escalações, quem jogava na lateral esquerda era o Zé Roberto, porque o Zé Roberto tava jogando bem. Você tá pondo o Cuca e não tá pondo o Bastos? Não, talvez o Bastos não é a posição de origem dele. Talvez ele vai ter que improvisar como fez com o Jean. A de origem é. Não, mas ele não joga de lateral esquerdo. Ele cansa joga, ele também, joga né? Na ala de nessa idade esquerda, não dá mais pra ir fazer... Ali na meia esquerda, talvez, essas coisas que ele jogue lá. Mas o Egídio teve o lance do jogo. Se você for pegar um lance crítico pra a classificação vir, foi esse lance. Foi no pé dele. E aí o cara vem e fala que não sabe o que... Não sei o que eu quis fazer ali. Essa declaração. Não sei o que eu quis fazer. Velho, fale então. Olha, eu vi que tava abrindo bobagem, a defesa, né? E tentei chutar pra gol. Mas falar que não sabe o que fez ali. E se vocês verem o que ele fez, ô Vieira, juro por Deus, ele chutou, ele isolou a bola. Eu é aquelas vi, bolas que o cara chuta que o narrador vem, né, Sombra? Para pra Egídio bateu! Pra propaganda, né? Meu Deus do céu. Ah, já mandou o patrocinador, né? É. Chama o patrocinador, meu Deus. Sabe aquela coisa? Porra, velho, sabe? É inadmissível um jogador profissional nesse nível, jogando num nível, num time do Palmeiras, num jogo parelho pra caramba. Aliás, olha, vou dizer uma coisa a mais ainda com relação ao jogo. Palmeiras jogou mal. Palmeiras ontem jogou mal. Roger Guedes jogou mal demais. Outra também, coisa, né? Que não está acontecendo, e a única vez que aconteceu saiu o gol do Palmeiras, que foi inclusive um gol achado. Porque o Palmeiras estava lá, toca a bola de um lado. O Palmeiras é assim, ele vem... Domina o jogo, né? Tem mais posse de bola. Aí joga na lateral direita. Aí o lateral direito vem, não consegue porque os caras estão fechando. Volta pro meio. Aí o volante recebe a bola, joga pro zagueiro. O zagueiro, se os caras abafarem, ele joga pro goleiro. O goleiro, pum! Aí é rifa a bola. Você tá falando do São Paulo ou de Palmeiras? Quem você tá falando? Se não, vai para um lado direito. Aí se os caras ficarem cercando, Sombra, aí a bola vai direita, volta pro zagueiro. Sim. O zagueiro toca pro volante, o volante volta pra esquerda. Aí a esquerda o cara tenta, não consegue, volta pra cá, vai pra lá, vem pra cá, fica assim. Fica indo e voltando a bola, mas não tem, não vai. Sabe, não chega ali, sabe? Não vai. E quando tenta fazer alguma coisa, perde a bola. Erra o passe, toca no pro zagueiro, sabe? Não tem liga, o time não tá dando liga. Não deu liga, o Guerra ontem não jogou bem. Ele vem voltando de contusão, aquela coisa. Jogou mal o tempo que ficou, não fez nada. Palmeiras jogou praticamente com dois a menos. O Guerra não fazia nada. O Borja é um zero à esquerda. Já não é de hoje. Eu tô esperando pra poder criticar. Eu esperei bastante, hein? Eu até acreditava no Borja, mas olha, mano, eu vou dizer uma coisa pra você. Molhou. Não é que molhou, no meu ponto de vista, ele é raro. Puta, velho, eu dificilmente assisto um jogo do Palmeiras com o Borja e você vai falar, porra, o Dodo tem razão. O cara, velho, sabe, não dá. Aí não ajuda a marcar. Aí quando vai, parece que... Aí vai e faz falta, mas sabe? Você tá falando quer que meio brigar. De campo, aí o cara quer brigar, só. Mas você sabe? Acabou de falar que o meio de campo vai volta, e volta. E que não é funciona. A tônica de muito time brasileiro. Funciona. Ok. Não tá funcionando. O centroavante é a parte final do negócio. A bola também, se o meio de campo não criar, sobra, e não colocar vezes... ele em situações então, de gol, aí Domênico, quando a bola, que mas participação a... ele pode quando ter? Quando a bola chega, ele perde. Às vezes a bola chega nele. Ele tenta driblar, ele tenta chutar, ele não consegue dominar a bola de canela. Puta, cara, parece cara de... É pior que jogador. Ele é grosso? De... Cara, vê lá o jogo do Palmeiras. Depois eu você vi, me fala. Vê um, vi, pelo menos vi. Um que ele joga o tempo inteiro, que nem jogou ontem. Ele é nosso co-irmãozinho da Baixada. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Difícil, se liga, hein? É. Tá difícil, viu? É. Ele pode até vingar, mas eu, honestamente, eu não acredito. Eu joguei a toalha. Nesse caso aí, eu joguei a toalha. Difícil. Acho que foi um mico, hein? Vai ser jogador aqueles micaços do Palmeiras. Duvido. Agora te fala, eu for... gostaria muito de queimar minha língua. Como eu gostaria de queimar minha língua e o cara jogar nos próximos jogos e meter gol, sabe, jogar. Mas olha, gostaria de queimar minha língua, mas olha, essa língua minha aqui não vai ser queimada. Eu acho que não, hein? Infelizmente, não. Agora, o Palmeiras tinha três competições... Mas o Barrios também, que no Palmeiras não teve tanta chance, Domênico. Ele tá no Grêmio lá fazendo seus golzinhos. Mas né? O Barrios, mano, teve um problema. O Barrios, ele machucava muito no Palmeiras. Ele não tinha sequência, né? Esse que era o problema, porque o Barrios eu nunca achei ele ruim. Ah, ele é bom jogador. Eu nunca achei ele um cara ruim, eu acho ele limitado. É. Limitado é uma coisa, ser ruim. O Borja, me parece, mano, juro, me parece que além de limitado, é fraco. Eu acho que ele teve o grande auge da carreira dele o ano passado. Sabe aquele jogador que dá um boom na carreira e acabou? Tipo Dimba, né? É, sabe assim, ó, juro, eu vou falar de novo. Eu gosto, esperei pra falar isso, hein, só vocês sabem, hein. Eu não falei do Borja aqui, falei, gente? Eu acredito, eu acho que eu acredito, mas ó, esperei bastante. Mas depois do que eu vi ontem, que é um jogo decisivo, cara, de jogo que você precisa do cara. Já não é o primeiro. Sabe, o Cuca tá dando possibilidade pro cara, sabe, se consagrar, o cara teve umas possibilidades de fazer gol, sabe? Não consegue, sabe? Não vai, velho. Assistam o jogo pra você ver. Peguem um replay e assistam o jogo do Palmeiras, quem não assistiu. Vê o Borja atuando. Vê o Egídio que tá fazendo. Não acerta um cruzamento, velho. Difícil, cara. Difícil. Erra passes bizonhos. Entrega a bola pro adversário e proporciona contra-ataque. Cuca vai morrer com esses caras, Dodô? Olha, ó, RG, não é que vai morrer. O Cuca, morrer pra mim, ou morrer abraçado, né? Olha, o Cuca, pra mim, é o único cara que eu gosto que não gostaria, não deve sair do time, assim, que não pode mudar, é o Cuca. O Jailson é outro que é um monstro. É impressionante como joga no gol esse cara. Ele não perde, né, Domingo? Não, e ó, quase que ele tirou aquela bola do cara, hein? Ó, a bola foi muito no canto. Perdeu. E ele voou naquela bola. Ele com a pontinha do dedo, quase que se ele chega um pouco mais, ele tira aquela bola. Se ele é mais alto... Só que assim, ali foi um erro preto. Ó, não pode tomar também um gol de lateral direito de cabeça na área, né? O Mina, se você percebe ali, tá fora do lance. Sabe, tá perdidaço no lance. E o Mina é um baita de um jogador. Culpa do Mina? Tudo bem, naquele lance foi. Mas não é culpa dele, né? Tem outros jogadores aí que poderiam ter feito sua parte lá. E aí, quando não faz lá, você vai querer culpar a defesa? Não, eu não vou culpar a defesa, não. Dracena ontem bem, Mina bem, Jailson sensacional. O Jean até que foi razoável na lateral direita. Felipe Melo tá voltando aí de condição, ainda não voltou sua forma de origem. Jogou relativamente, razoavelmente bem. Dudu foi bem? Thiago bem nas marcações ali atrás. O Dudu tava um pouco apagado, não achei que o Dudu tava no grande dia dele. Porque, e o time, por incrível que pareça, ele é o reflexo do, dos jogadores, né? É. Quando o Dudu não joga bem, é incrível. O time parece que não produz, viu? Não vai, né? E quando ele e o Guerra, que são jogadores que são assim, os caras que, pra mim, são determinantes pro time, sabe, ganhar, conseguir êxito. Se os dois não jogarem bola, é difícil o time jogar, viu? É difícil o time ganhar. O Dudu é o cara que bota a bola embaixo do então, braço. Então, ele e o Guerra, resolve, que é o cara, né, que tenta enfiar aquelas bolas pros caras lá. Tenta colocar um padrão no meio de campo. Não jogou bem, não foi bem. Infelizmente não foi bem. Mas mesmo não jogando bem, RG, mesmo fazendo uma partida apática, e o Cruzeiro chegou muitas vezes tentando fazer o gol e poderia ter aberto o placar antes, o Palmeiras tem um grave defeito que no gol do time do Palmeiras ontem, no primeiro gol, que foi aos 30 e poucos do segundo tempo, o Palmeiras fez uma jogada que eu peço pra toda hora os caras fazerem, que é tentar, já que a bola não chega lá, só você fica rodando pra cá, uma hora a defesa vai abrir lá, nem que seja de fora da área, mete bomba pro gol, chuta de fora da área. Tenta, né? Porque, RG, uma hora pode acontecer de você pegar um chute bacana, ou aconteceu o que aconteceu com o Keno, e fora da área ele meteu um canudo, bateu no cara, desviou e a bola entrou. Então, assim, às vezes acontece, bate num e entra, você acaba... e aconteceu isso. Foi o que o Egídio fez. O chute de fora da área. O Egídio mas, não. Mas é pra chutar no gol, né? O Egídio tentou o chute, que você pediu. Então, mas Sombra... Mas chuta no gol, né? Chutar o gol quando a defesa tá fechada. Sombra, chutar no gol quando está a defesa totalmente fechada. Nós estamos zoando um pouquinho. Não, não. Chutar no gol quando a defesa está totalmente fechada. Agora, você tem três, praticamente três contra dois. Aí tá chegando o terceiro pra marcar. É. Mas se você tem a possibilidade de meter uma bola pra deixar o cara na cara do gol, o cara quer chutar pro gol. Passa pro aí ele faz o que não deve fazer quando não pode fazer. Passa pro quando você tem colocado, que fazer, né? Quando você tem que fazer que tá tudo fechadinho, os caras querem entrar, tocando. E aí a defesa tá fechada. Naquela hora que tava o cara lá entrando pelo meio e ia sair na cara do gol, o cara não tocou no mas meio. Mas ele justificou. É incrível. Mas ele justificou. Bela justificativa. É, ele explicou, que ele disse? Né? É uma frase meio Cláudio Mota. É, vou pegar aqui. Peraí. Muito boa a frase. Ele explicou. Nem eu entendi o que eu quis fazer. Nem eu entendi o que eu quis fazer. Tá certo. Demais, né? É isso que ele falou, né? Sensacional. Nem eu entendi o que eu quis fazer. É brincadeira, né? Eu vou dizer, viu? Quer falar mais uma coisa, Dudu? Ah, Dudu, você tem que falar também. O que você achou desse negócio dos caras lá no hotel cobrar? Ah, eu acho absurdo, cara. Desculpa. Estão dizendo que é conselheiro, hein, Domênico? Então, o lugar de conselheiro é pra ficar no sofá. Como conselheiro? Conselheiro tem que encher o saco em casa. Olha aqui, ó. É, Egídio, não deu pra entender o que eu quis fazer ali. Não deu pra entender, né, Egídio? Não deu pra entender o que o Palmeiras faz de deixar você aí. Juro por Deus, cara, olha. Nada mais a declarar, mas só tenho a declarar o seguinte. É lamentável... conselheiros do Palmeiras estarem lá junto com um jogador no hotel. Pô, isso não pode acontecer. Pô, isso pra mim é várzea total. E o diretor de futebol dando explicação não pode, ali, sabe, cara. Conselheiro. Diretor vai falar com um conselheiro. Ah, pro inferno, conselheiro. Véio. Que conselheiro quer falar nesse momento? Pô? De cabeça cheia, sabe, cabeça... Porque eu, ontem, quando acaba o jogo, eu tô puto, tá que nem os caras. Só que eu não fico enchendo o saco de ninguém. Eu não vou lá no aeroporto, eu não tô lá no... Eu fico na minha casa. Puto da vida. E no dia seguinte eu tô mais calmo. Esse cara tão puto que quer falar com o jogador, quer falar com o Alexandre Mar. Ah, velho. Vai catar coquinho. Vai na. Sei lá, em algum lugar em BH, velho, se tinha lá um clube. Vai pra o Raico Parta, velho. Desculpa. Mas esse cara tem que ir pro inferno. Fica tumultuando o time do Palmeiras, que tem competição importante, a Libertadores. Fica tumultuando o jogador. Vai pro inferno esses caras. É isso, esses minha opinião. Os conselheiros que estavam lá cobrando, possivelmente eles devem ter ido pro jogo. E eles possivelmente devem ter retornado ao mesmo tempo que a delegação pro hotel. Que eles deviam estar hospedados lá. É, o conselheiro nada mais é do que um torcedor com carteirinha, né? Não pode, né, mano? Você entende que não pode? Não, mas, ô Domênico, na teoria você até tem razão, mas na prática não é assim que funciona. O conselheiro, ele também é um torcedor. Ih, todo clube tá essas coisas. Então, pois é, inclusive, aqueles caras que estavam lá cobrando, etc e tal, falando lá que faltou culhão e tudo mais, eu não sei se grande parte da torcida do Palmeiras hoje não concorda com boa parte da declaração que o cara teve ali, perante o Michel Bastos e o Alexandre Matos, e o Felipe Melo que estava ali também. Ele inclusive falava, o Michel Bastos tem que jogar, o Felipe Melo tem que jogar. É, mas ele não manda, né, mano? Boa parte da torcida, então. Mas boa parte da torcida pensa da mesma forma. E hoje, Domênico, as pessoas falam, mas ele tem que cobrar o presidente. O presidente do Palmeiras nunca tá lá. Ele praticamente tá falando com o presidente. O presidente praticamente é o Alexandre Matos, né, Beja? Pois é. Ô, Dodô, é? eu vou divergir do mano. Ah, pra variar. Imagina. Ele tem quase um orgasmo quando ele diverge. Ah, não, mas ô, mas se ele tiver um orgasmo aí do seu lado, é complicado, hein, mano? Mas o conselheiro não tem que falar em conselho aqui no clube? O conselheiro quer falar, ele vai lá na reunião do conselho. Exato. Lógico. Sobe no púlpito e fala. Exato. Conselheiro não tem que gritar, não tem que escalar jogador, até porque não é a função do conselheiro. Puta, ainda bem que você pensa assim, tá como certo. Eu. É que é normal o conselheiro estar em hotel que tá elenco. Isso é normal. Ah, mas não pode, agora, né, Benjamin? O cara ir lá cobrar, xingar. E outro, esse cara aí, de positivo, ele não fez nada. Nada. O Palmeiras já tá num clima tenso. O cara só deixou mais exatamente. Tenso ainda. Exatamente, é isso aí. Parabéns, é isso aí mesmo, Benjamin. Eu concordo plenamente. É isso aí. O que, que tem que fazer lá? Quer falar? Vai no conselho. Ele é conselheiro, velho. Ele tem direito a entrar. Coisa que muito torcedor gostaria de ter essa possibilidade. Não tem. Então fica, meu, vai pro inferno, sabe? Vai te catar, foi ver o jogo, vai embora, velho, não vai encher o saco, velho. Não pode isso acontecer. Mas vocês estavam cobrando a presença do Gagliotti, aí eu discordo. Porque quem é o responsável pelo futebol do Palmeiras? E remunerado. Alexandre Matos. Então, numa estrutura profissional, quem tá ali respondendo pelo futebol... É o cara que responde, é tudo bem. É o cara que é o homem do futebol. Não, tudo bem, que é o Alexandre Matos. Aí, o presidente pode chegar amanhã, chamar o Matos na sala e falar. Agora, se precisa do presidente para dar conta de uma situação próxima a diretor, treinador, jogador, então tá errado o sistema. Eu acho que ontem, tudo bem, o diretor pode falar. Ô, Dodô, eu acho e sinto falta. Ô, Dodô, só um adendo. O Roberto de Andrade, por exemplo, presidente do Corinthians, ele não é de cara de viajar muito quando o Corinthians vai jogar fora, não. Vai o Alessandro, vai o Flávio Adalto. O Roberto não vai com tanta frequência jogos fora, não. Não, mas a questão, Benja, não é estar frequentemente fora acompanhando o time. A questão que a torcida tem reclamado muito é que o presidente do Palmeiras, ele viaja pra caramba e larga o clube aqui. Independente dele estar viajando com a delegação ou não, ele não está presente no Brasil. No momento crucial, no momento que o Palmeiras precisa ter alguém ali para responder pelo clube, por mais que você delegue poderes, mas tem uma hora que o presidente tem que estar ali. É igual teu filho tá doente. Teu filho tá doente, é legal ter talvez aí o teu irmão próximo, ter um teu amigo próximo, etc. Mas a presença do pai é fundamental. O presidente de um clube, ele é um pai pro clube. Então ele tem que estar junto, tem que estar junto. Não é viajando pra ver final de Champions, não é viajando pra ir num evento de patrocinador esportivo, não é batendo perna na Disney. Então, querendo ou não, velho, o cara quando torna-se presidente de um clube, ele é obrigado a abdicar de algumas coisas que uma pessoa normal poderia fazer. Ah, mas eu acho. Ô, mano, o cara botou um monte de jogador lá. O cara pegou um cara competente de mercado pra tomar conta do futebol. Pô, aí não, tá aí fora, RG. Aí o Palmeiras... Uma coisa não inviabiliza a outra. Aí o Palmeiras é eliminado, a culpa é do cara que não bateu pênalti, que não cruzou. Não, mas do Egídio. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ah, óbvio. O presidente do Palmeiras, ele vem de uma situação delicada do clube, ele tá presente. Volto a falar aqui, ele escolheu essa vida, ele quis ser o presidente do clube. E ele não pode achar que ele vai ter uma vida de uma pessoa comum. Não vai mais. Uma pessoa qualquer, porque não vai. É igual o jogador, Domênico. Ai, os caras ficam assim, ó. Ai, mas o jogador também tem o direito de quebrar na night. Ai, como qualquer outra pessoa, o jogador tem direito. Né, Benjamin? Cacete. Benjamin. O jogador, quando resolve ser jogador de futebol, Domênico Gato, ele tem o ônus e tem o bônus. O ônus da profissão dele é abdicar de muitas coisas que uma pessoa normal tem o direito de fazer. Então você entende que a Leila deu uma cutucada quando ela deu a entrevista lá para outra emissora? Porque ela disse que quem quer ser presidente do Palmeiras tem que abrir mão. Abrir mão, ela falou. Dos filhos. Você ouviu isso? Das férias. Exatamente. Da viagem. Sim. É óbvio. Ela tem razão. É evidente, RG. É evidente. Tem razão. Porque uma coisa é quando você viaja e o clube tá no mar tranquilo, mar calmo. Agora outra coisa é você viajar e o mar turbulento, o teu time como se fosse um navio à deriva. É complicado. Como é que você vai delegar os poderes para Alexandre Matos? Inclusive, internamente dentro do Palmeiras, a maior crítica é essa. Se eu sou ele, então eu volto e mando o Alexandre Matos embora. Os conselheiros do Palmeiras, o Domênico Gato, eles têm o Alexandre Matos ali como o manda-chuva do clube hoje. Porque o presidente do Palmeiras, ele meio que largou mão. É engraçado. Nego prega a profissionalização do futebol. O Maurício Gagliotti não largou mão, não, gente. Ué, a crítica do conselho do Palmeiras é essa. Não, sim, mas ele não largou mão. Você okay. fala largou mão, parece que o cara não, abandonou peraí, peraí. O Isso Palmeiras. Tá mais orquestrado isso aí. O que eu disse aqui foi o seguinte. Vamos explorar mais isso, então. A declaração que eu usei. A declaração que eu usei é a seguinte. Segundo os conselheiros do Palmeiras, a impressão que dá é que o Maurício Gagliotti abriu mão do clube. Aí você tá falando, ah, não abriu mão. Mas segundo os conselheiros, a impressão que dá é essa. Porque ele tá ausente. Ele tá omisso. Hoje quem manda no clube é o Alexandre Matos. Inclusive, a própria Leila falou que retira os recursos do que ela investiu no Palmeiras se o Alexandre Matos sair do clube. Então você acha que é legal uma situação como essa? Não é. Óbvio que não é. Eu tô mentindo aqui. Tô mentindo? Eu acho que tem que tomar muito cuidado também com declarações que vêm da patrocinadora. Porque é uma patrocinadora que nitidamente tem, mostra interesses políticos. Deveria ser só patrocinadora. É, então, às vezes aí. Precisa ver também. Ah, sinceramente, eu discordo de vocês. É? Acho que se tem alguém ali à testa do futebol, aí você julga que é o cara, é o homem forte do futebol. Lógico. E você não precisa de presidente. Oh. Você não fica aquela coisa assim, ah, precisa do presidente, que é pra dar bronca. É. Então, o Alexandre Matos, o que ele fala, não serve pra jogador. Pra então, não existe essa coisa de pregar estrutura profissional. No futebol. Oh. Então o que vale é aquele bom e velho futebol varziano que o dono do clube chega no vestiário. É o bom esquema que era do Juvenal. Eu pago em dinheiro no vestiário, leva dinheiro. O cara tomando banho entrega o dinheiro molhado ali pro cara. Eurico Miranda. Então, a partir do momento que faz falta o Gagliotti no dia a dia do futebol do Palmeiras, então tá certo o Eurico Miranda, tá certo o modus operandi do Juvenal, que sempre foram extremamente criticados por serem centralizadores, por colocarem, de repente, fantoches tomando conta do futebol. Até meio amador. Aí eu acho que isso é uma questão de marketing, que o torcedor gosta de ver nego batendo na mesa, que nem o cara do Galo, o presidente do Galo foi lá dar entrevista, foi lá bater na mesa, reclamar. Tem que bater mesmo. É marketing, isso é puro marketing. Eu concordo com o Sombra, se você colocou um cara pra dirigir e remunerado, ele também tem que não é marketing, não tem problema nenhum. É marketing, não. Agora, Sombra, eu vou colocar aqui a declaração com vídeo do Egídio. É que, claro, evidentemente, vamos só ouvir o áudio. Mas ele é o final da deu uma entrevista. Vamos lá. Vamos ver se dá pra ouvir o que ele fala. Se desgraçar aqui, vamos lá. Saí num pique danado de quase 80 metros aí, 70 metros. E aí, naquele lance ali, eu poderia ter definido uma bola melhor, lógico. Então, eu tentei realmente uma cavada ali, mas não sei se foi cavada. Não deu pra entender o que que eu quis fazer ali, mas assim, que a gente fala, tiver que errar, a gente pode errar ali atrás. A gente fica triste também, que de repente, como poderia ser um gol, como também não poderia também sair. Então, a gente tava na frente, né? 1-0, não tava naquele 0-0 que poderia ser uma bola que poderia decidir, mas a gente tem essa tristeza aí de sair desclassificado porque a gente tava com uma faca que já não... Ah, velho, ó. Faltou oxigênio no cérebro. O cara foi sincero, vai. Mano do céu, mano. Mas que porra de sincero. Porra de sincero. Ele não sabe o que ele fez. Se esse cara que ganha muito dinheiro no Palmeiras não sabe o que ele vai fazer na hora que ele tá na frente do gol, vai saber eu. Eu vou ter que saber agora, é isso? Faltou oxigênio, gente. Ah, oxigênio é o esculete da velha desse desgraçado. Cara, tire esse maluco dali. Tirem ele daí. Não pode mais jogar no Palmeiras esse trouxa aí. Aliás, não só ele, um monte de cara aí. Calma o Katsu. Calma o Katsu. Espera, ó, Benjamin, não é de hoje que ele vem errando. O seu Egídio não é de hoje que vem errando. Fraco. Jogador fraco. Tem que jogar em times menores. Ruim. Muito fraco. Vai jogar no Havaí. O Havaí ser bom. Pro Palmeiras não dá. Pra grandeza do Palmeiras. Você não pode ser lateral esquerdo do Palmeiras. Não pode. Ah, pode ele sim. Ele jogou mal. Não pode, ontem, não pode. Foi um mau dia. Ele jogou mal ontem, Dudu. Não, eu não quero. Eu honestamente. O time peguei birra do nego. Peguei birra. Mas o time do Palmeiras não tá jogando nada. Tudo bem, Benjamin. Mas ele teve a chance. O Cuca até agora também não conseguiu. O Cuca não conseguiu definir um time titular até agora também. Não, tudo bem. Beija, você não ouviu talvez o que eu tenha dito. Eu acho que o Cuca ele tem todo o crédito de ter feito um time do ano passado jogar muita bola, então eu não posso colocar culpa no Cuca. Desculpa, o Cuca ele vai arrumar um jeito de arrumar o time. Agora o Egídio não vai arrumar a saber voltar a jogar bola, porque não ele desaprendeu, ou seja, ou nunca jogou e a gente achou que ele jogava. Desculpa, o Egídio é fraco. Ele teve a possibilidade, no pé dele, de decidir uma partida, ou pelo menos ajudar um companheiro a colocar o companheiro na cara do gol, para esse companheiro ajudar o time. Foi a única chance que o Egídio... Olha, ele teve várias oportunidades de lançar a bola na área, e lança a bola na área, zagueiro tira no primeiro pau. Joga a bola na área, o zagueiro tira porque ele joga lá pertinho, não consegue cruzar a bola. O lateral, o trivial, é o cara cruzar a bola na cabeça do atacante. Ou pelo menos cruzar bem a bola. O zagueiro tirar é consequência do jogo. Mas cruzar mal a todo momento, não dá, velho. E aí quando tem a possibilidade de matar o jogo, o cara vai lá e faz uma bobagem dessa daí. Desculpa, não dá pra jogar mais no Palmeiras. No meu ponto de vista, não dá. Eu acho que o time como um todo foi mal, falei aqui, num total, talvez alguns jogadores pra mim não foram de tão mal assim, teve o erro sim do Mina na hora da cabeça do lateral direito do Cruzeiro, foi um erro, mas ele na maioria das vezes acertou. Na maioria das vezes acertou, eu não posso pegar no pé do Mina, o Mina tá jogando muito, o Dracena foi bem, o Jair foi muito bem. Sabe? Agora, outros jogadores lá não jogaram bem, não foi bem, não foi o dia dos caras, o Dudu não jogou bem, mas o Dudu tem crédito aí que tá diferente de um jogador que vem jogando mal há muito tempo. É diferente, não dá pra ficar passando a mão na cabeça de nego, sabe? Como o Borja também, o Borja chegou há um tempo já faz tempo, cara, não tá jogando bem, não joga e não sei se vai jogar, sabe? O crédito acabou, não tem, ali nem tem crédito esses caras, né? É ruim. O Egídio no ano passado não jogou quase nenhum jogo. Sorte nossa, né? Talvez não tinha ganho o campeonato. O Zé Roberto que tava jogando bem. E tava na lateral esquerda. Senão, talvez o Palmeiras nem vencia o Campeonato Brasileiro. Então, assim, cara, não dá. Tem alguns jogadores que não podem ficar mais no elenco. Não dá. E eu concordo com o Cuca quando chegou. E muita gente discordou do Cuca. Esse time aí trouxeram muita quantidade de jogador. Qualidade é outra coisa. Qualidade era o que o time tinha no ano passado. Que se perdeu com dois jogadores primordiais que dominavam, era o esqueleto do time. Dois. Moisés, que quebraram ele no começo do ano, e o Gabriel Jesus, que pra mim não tem um que substitui. Aí, não dá, aí também não aí dá você pra... quebrou o time. Mas aí é a mesma coisa. E aí traz um monte de jogador que a qualidade não é legal. Aí é uma qualidade mais ou menos. Pronto, é isso aí. Pronto. Então não adianta você falar, ah, o time de milhões. Mas você ficou feliz com a chegada do Borja, não ficou? Eu achei que era, porque era um cara... que jogou muito ano passado, Sombra. E eu, talvez, se fosse eu, contrataria. Mas aí você tem que saber. Mas aí tem coisas que são coisas do futebol, cara. Exato. 50% a chance de dar certo, 50% de dar errado. Só acho que pagou muito caro. Sabe por que pagou muito caro? Porque o jogador foi muito comentado. Então, e aí, quando é muito comentado, o preço sobe. Passou muito... Então, pagou muito caro. E se não dá certo, é claro que eu tenho que pegar no pé. E os caras cheios de dinheiro. Então, mas eu preciso pegar no pé... de jogadores que vieram com pompa de jogadores campeões. Eu não posso pegar no pé de outros caras, cara. Por que eu tô pegando no pé do Egídio? O Egídio foi bicampeão brasileiro pro Cruzeiro, ou não foi? Foi. Então tem que pegar no pé, o cara não joga mais bola, velho. Desde o Cruzeiro. Ele não joga. Só, já que você falou da diretoria do Palmeiras aí, as contratações que eles fizeram, na boa, cara, eu até entendo aí que o Moisés era um cara importante ano passado, que o Gabriel Jesus também foi. Mas não dá pra criticar a diretoria com relação ao investimento que ela fez. Porque se você parar pra analisar a qualidade do time do Palmeiras aí do ano passado, eu não sei se é tão superior à qualidade do time desse ano. Que o time não tá jogando bola, eu concordo contigo, mas por exemplo... Muito melhor, Moisés, mano. Pô, mano, o Gabriel Moisés, Jesus, mano. Pera, gente, deixa eu terminar. O Gabriel Jesus, se vocês não se recordam, no Campeonato Brasileiro, ele jogou metade das partidas apenas do Palmeiras. Porque ele ficou muito tempo servindo a seleção, ele ficou muito tempo aí também, acho que lesionado. Ele não jogou um turno inteiro, se a gente fizer aqui a somatória das partidas, ele jogou metade de um turno do Campeonato Brasileiro com a camisa do Palmeiras. Então, ele não fez tanta falta assim o ano passado. O Moisés, que é um cara que todo mundo, o Moisés, etc e tal, o Guerra... ele é muito mais jogador que o Moisés. É que o Moisés, ele estava encaixado num contexto ano passado, Domenico Gatto, que funcionou muito bem, eu concordo com você. Mas o Guerra é um excelente jogador. O Borja, hoje é fácil de falar, o cara é uma porcaria, não tá dando certo, etc e tal. Mas quando veio, a expectativa era enorme. Tanto é que a diretoria do Palmeiras gastou um caminhão, gastou muito dinheiro pra contratar um cara. Trouxe a dupla, né, mano? Sucesso na Libertadores. Então, veja bem. Mas eu não critiquei a diretoria. Eu acabei de falar pro Sombra aqui. Não critiquei. Você falou que o Cuca tem razão, que o time não tem qualidade. Etc. Então, mas hoje eu tô analisando o que tá acontecendo hoje. Mas se eu fosse ter que assinar pra trazer e tem dinheiro, traz. Vamos trazer. Os caras foram campeões pelo Atlético Nacional, cara. Mas que é um time que não tem tanta tradição em Libertadores. Então, assim, falando lá atrás, eu traria. Hoje eu tô analisando o que tá acontecendo e o Cuca tem razão. Não tem razão. Sabe por que não tem razão? Ah, pra mim ele tem. Tá há mais de 2 meses aí, eu vou te falar. Então, pelo menos na minha avaliação, sei que a torcida do Palmeiras idolatra o Cuca. Não, não é que idolatra. Ele foi campeão brasileiro ano passado e é normal. Não, a torcida do Palmeiras gosta do cara. Idolatrar é outra coisa. Domênico, o Cuca, ele já tá no Palmeiras há mais de 2 meses. Se ele conseguiu repetir a escalação, sei lá, 3 partidas consecutivas, eu dou um tiro no pé agora. É, eu não dou conseguiu. Um tiro no pé agora. É, isso também não conseguiu agora, Domênico Gato. Aí no Rio é fácil. Até agora. Pois é, aqui qualquer lugar tem. Põe um pé pra fora da janela que você leva. O aqui do hotel, ele anda armado. Mas é o negócio seguinte. Nossa. O Cuca, Domênico Gato, ele é um cara que já conhece esses jogadores. Não é que o Cuca morou em Bagdá 30 anos e chegou no Brasil ontem. Esses jogadores que lá estão no Palmeiras, ele já comandou no passado, pelo menos boa parte deles ele já conhecia. Outros que, inclusive, chegaram, Rafael Veiga e Johan, salvo engano, foi ele que pediu também. Então ele conhece o grupo. E, Domênico, ele não conseguiu achar o time do Palmeiras até agora, com mais de 2 meses de trabalho. Ô, Dodô. Tem que começar também a direcionar um pouco de crítica pro Cuca, hein? Não, Dodô. Não vou direcionar a crítica ao Cuca, não. Dodozito. Eu não. Tá desculpado. Dodozinho. A imprensa pode fazer o que quiser, eu não. Eu não tenho esse poder, porque eu acho que ele tem toda a razão. Diga, meu. Mas eu respeito. Pra mim, o grande erro começou com a própria diretoria do Palmeiras esse ano. Acho que a diretoria do Palmeiras teve uma certa arrogância quando escolheu o Eduardo Batista. Porque quando escolheu o Eduardo Batista, eu liguei pra uma pessoa lá e falei, caraca, velho, Eduardo Batista, a explicação foi dessa pessoa foi o seguinte: a estrutura tá montada, treinador aqui, qualquer um vai é raro, vai, né, dar certo. Eu vi isso em algum lugar. É raro, né, Beto? E aí eu vou dizer um negócio pra você. Na época, 99% do torcedor do Palmeiras não havia gostado da escolha do Eduardo Batista. Então, Benja, mas a campanha do Eduardo Batista tá melhor do que a do Cuca, Benja. Tá melhor do que ficou o São Paulista. Eu, Dodô, é só Palmeiras, Dodô. Tá. Só um minutinho. Ah, falou, Palmeirense. Não dá pra você... O Benjamin tem razão. O torcedor do Palmeiras, algum torcedor do Palmeiras tinha gostado? Nenhum. Bom, porque eu lembro... E aí o Palmeiras perdeu nessa brincadeira aí um semestre. É. Mas também culpa... Aí, ô Benja, não é culpa também um pouco do Cuca? Porque o Cuca quis sair, né? Se ele tivesse no Palmeiras até hoje, talvez a coisa seria diferente. E eu te digo mais, no dia que o Cuca voltou pro Palmeiras, eu até comentei quando eu vi a apresentação, um fato eu achei estranho. O Cuca tava com a maior cara de Cuca. Cara de Cuca. Pra não falar de Cuca. Mas tava estranho mesmo. A apresentação foi estranha. Ele não dava um sorriso. O mundo viu ele isso mesmo. Ele não tava daquele jeito. Era uma coisa que parecia... É estranho, a impressão, né? Porque eu tô julgando pelo semblante de um cara. Mas ele não tava chegando com uma felicidade. Entendeu? Não parecia o Cuca que chegou no passado. Mesmo quando o Cuca chegou no passado, tomando piaba, foi eliminado de Libertadores. Aí ele deu aquela entrevista, falou, em 2 meses eu acerto o time. Depois ele falou, tá aí, me cobra, vou ser campeão brasileiro. O Cuca chegou com uma cara fechada, cara. Então o Palmeiras, nessa escolha errada do Eduardo Batista, perdeu um semestre. Perdeu. É isso aí. Muito bem. E vai pegar um time. Lógico, o Palmeiras tem 15 dias pela frente aí, pode se acertar. Mas vai pegar um time que tá jogando direitinho, hein? É o Barcelona? Vai pegar. Ah. O Barcelona de Guayaquil. Jogando direitinho. Tá longe. Não, mas tá longe de ser o supra-sumo aí da América do Sul. Mas tá jogando direitinho. E o Palmeiras não tá jogando bem. O Atlético Nacional ano passado também ninguém dava nada, mas tava jogando direitinho. É isso aí. Pode se acertar nesses 15 dias. Mas pra mim foi isso, Dodô. Você tem razão. Uma certa arrogância na escolha do Eduardo Batista. Você tem toda a razão. Soberano Alviverde. 3284-7097 é o telefone pra você participar. E, gente, olha, daqui a pouco a gente vai entrar ao vivo direto do McDonald's. Sabe qual McDonald's? É aquele McDonald's ali da Henrique Schalma, aquele monstruoso, gigante. É grande, hein? E tem na Henrique Schalma, número 80, esquina com a Avenida Rebouças. Passe Parece por lá. Mahal. E é verdade. É. Passe por lá e conheça a nova experiência inovadora do McDonald's. E detalhe, hein? Os 30 primeiros ouvintes da Energia 97. Os 30 primeiros ouvintes que entrarem lá no Mac, procurarem lá pelo Mano Cover. O Mano Cover tá lá. 30? É isso aí. Tudo isso? É, qual o problema? Ô, louco. A rádio é rica, cara. Tem um tempo gente. Fartura, velho. Então, os 30 primeiros ouvintes que passarem lá agora vão trocar ideia com o Mano Cover e com o Tetinha. Daqui a pouco vão entrar ao vivo de lá e vão ganhar prêmios. Ó. É, você vai poder escolher entre boné, entre camiseta e entre ingresso pra ver o Sérgio Malandro no stand-up dele. Boa. Então vai lá, olha, o pessoal tá no McDonald's ali de Pinheiros, da Henrique Schaumann, esquina com a Avenida Rebouças, você vai lá, põe no estacionamento, desce, vai lá dentro da loja, vai falar com o time da Energia 97, tal Tetinha, tal Mano Cover, tá bom? É isso mesmo, se você achar que é humano, corintiano, também serve, tá valendo. Tá bom? Então vai lá, é tudo igual, viu, gente? Cara de um focinho do outro. Cara de um focinho do outro, viu? E outra, os dois gostam de fio terra, pode ir lá. O Vieira já cheirou o rabinho dos dois, é tudo igual. É, eles têm o rabinho sujo. Falar o rabo de quem que ele vai cheirar. Pô, o Vieira tem mania de fio terra. Mas se os caras gostam de fio terra, meu, os caras ainda conseguem. Você aí, velho, tem que ser um poste terra. Ai, ai. Defender meu menino. Tem que ser a ponte rio de Niterói terra. Ai, meninos, vamos se defender. Tem que ser a muralha da China terra. Ô, Vieira. Vieira, chaca cenoura. Vieira, convenhamos, né? Com esse terreno que você tem atrás, é uma batistaca, tem que ser aquelas de prédio, de fazer fundação de prédio. Não, não. Mas ô Sombra, rapaz, tem um papo aí que estão querendo privatizar isso aí. Vamos, vou privatizar a véia. O fiosco do Vieira parece um geyser, cara. Mano. Oi. Mano, mas o Vieira, bicho, tá fedido. Não tô, não. Vieira. Tá fedidinho. Bunda fedida, mano. Você é um Vieira, você recomenda aí, pra mano, ele alguma me coisa? Me ajuda aí, mano. Aí, Vieira, você que vai ligar aquele aplicativo pra caçar macho, se liga só. Uh-huh. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar? Ele tem um aplicativo pra caçar macho? É. Tipo, aí ele escolhe, quer 1,90m. Isso, assim, é. E aí quando tá perto, o aplicativo faz... Uh-huh. E ele fica chupando aquela bomba, viu, Benja? Ele escolhe tanto a altura quanto a largura. O tamanho do dot também. Então, atenção, Vieira. Sabe fala aquele aí, momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com seus amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozana inova e traz o desodorante Bozana Extreme. Esse aqui é bom, hein? Eu uso diariamente e recomendo. Sabe por quê? Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Agora a linha de desodorantes Bozana ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Você vai acordar, você vai tomar um banho, você vai passar o Bozana Extreme, você vai sair, vai trabalhar, vai para academia, vai para o inglês, vai voltar para casa e não vai estar fedendo. Você vai estar cheiroso, cheiroso, cheiroso e sequinho, sequinho, sequinho. Use e comprove, depois você liga aqui e me cobre. Pode falar, mano, você tinha razão. Ó, seja qual for o seu momento extremo, eu tenho certeza absoluta que Bozana Extreme 72 horas te dará muito. Vai te dará muito. Vai te dará muito mais proteção. São 72 horas, rapaziada. E ó, nesse mês, ligou aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Não é que concorre não, cara. Você ganha. Você leva pra casa um kit top exclusivo do desodorante Extreme. Mas fala a frase, boa. Não vacila não. Bozano, jeito de garoto. Cuidado de homem. É isso aí, boa. Tem ouvinte pra entrar no ar. Quem ligar e falar vou de 99 Corp, ganha um kit da 99. Dizendo todo dia de clássico no McDonald's. Ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. E dizendo só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Você ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. E tem torcida Estádio 97 para Corinthians e Flamengo. Torcedores do Corinthians que ligarem e disserem eu quero ir na torcida Estádio 97. Vão assistir Corinthians e Flamengo no camarote único. Que conforto, mordomia, legal demais, tá bom? E daqui a pouco a gente ao vivo também direto do McDonald's ali da Henrique Schaumann. Esquina com a Avenida Rebouças. O Mano Cover tá lá, o repórter Tetinha tá lá também. Passe por lá, você vai ganhar prêmios daqui a pouco ao vivo direto do McDonald's. Diga, Narigudo. Não, só perguntar um negócio pro Mano. Ô, Mano, sim. E aí, por exemplo, o aplicativo de caça macho do Vieira, aí precisa atualizar sempre? Pede precisa. Atualização? É, precisa. Vou atualizar o macho. Só um minutinho, Vieira. O Vieira é VIP, ele deixa assim favoritado, mais de 23 centímetros, isso. Não sei o que significa isso. Ah, tem filtro? Sim, aí na hora que ele coloca isso entre os favoritos, sempre que aparece um cara cadastrando o documento... Uh-huh. Eu vou falar onde tá pegando. Olha. Tá pegando na Rua Torre sempre, esse aplicativo. Ah, não. Sempre que aparece... Pera só um minuto, vamos lá. Aí o Vieira atualiza quando tem 23 centímetros. Aí, isso. Qual que é o barulho que faz o aplicativo? Aí aparece assim esse barulhinho pro Vieira, velho. Aí ele já. Aí já dá localização, tudo? Já, porque é nas proximidades. E principalmente ele apita mais forte quando tá pra trás dele. Uhum. Assim. O aplicativo identifica se ele tá de frente ou tá de costas. É, vou te mostrar o aplicativo. Então, quando o cara averba a área e tem essa área de 23 ou mais, aparece pro Vieira lá, então ele já tá, uhum, tá ligado. Ô, mano. Oi, fala aí, Gê. O Vieira disse que adora assistir a novela das nove só pra escutar aquele bordão que a mãe da Ritinha fala. Sabe qual que é? O pau te acha? É... Não, fala isso, RG. Ah, é, fala nada. RG, é um bordão, Benja. É um bordão que tem lá no Nordeste. Aí qualquer coisa, tipo, pra repreender a pessoa, aí a outra fala: ó, o pau te acha, hein? Ah, é? É, olha, o Vieira, você imagina, adora esse aplicativo do Vieira com ele lá onde nasceu o Garrincha. Porra, em Pau Grande? Eu não sai de lá. É. Eu vou, agora eu tô andando em Genópolis agora. Tem que andar mesmo. Tá fazendo o quê? Tá fazendo o quê em Genópolis? Ah, eu tô dando rolê lá, né, RG? Tá dando rolê em Genópolis. Não, mas você deveria andar aqui no Rio, porque o aplicativo lá, o Caça-Macho, você ia vir aqui, você ia ver, velho. Então vamos pro telefone, vamos aos ouvintes. Trouxe. 3284-7097, oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, beba com moderação. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Toca Asdrubal! Vem dar pra mim! Vem, Benjamin! Vem dar pra mim! Bem, e essa música, Domênico? Essa música é espetacular. É boa, né? Boa. Alô? Alô? Quem fala? Alô. Boa noite, senhores. Douglas de Souza Monteiro. Boa noite. É o pirata. Sou eu mesmo. É nóis. Pirata? Opa. Ô, pirata, nome completo? Douglas de Souza Monteiro. Douglas de Souza, e quantos anos? 35 anos. PG 3.5, hein? Porra, esse final de semana. Hoje, final de semana que passou, quase eu me ferro lá em Santa Isabel. Como assim, gente? O que aconteceu? Puta, fui monteiro num cavalo lá, o bicho não parava, velho. Ah, caraca. Sensacional! Boa, RG! Seis. Achei pouco, hein? Até ouvinte falou só. Pouco, hein? Com a cabeça de uma sardinha, meu. Tá. Pouquíssimo. Foi pouco. Acho que foi pouco. É. E o bairro? Bom, o GPS funciona no Rio? Funciona. Depende. GPS funciona no Rio, Benja? Se for pro morro, complica. É, porque o GPS geralmente começa a mandar pras quebradas, né? É. Jardim Santo Alberto? Aí o bicho pegou. Mas Alberto não é nome de santo, né, cara? Não tem nome de santo, né? Você fala assim, por exemplo, Mateus é o nome de santo. Tem o colégio Santo Alberto. Pedro. Nome de santo, mas Alberto? Colégio Santo Alberto. Mas ó, para de enrolar, o Jardim Santo Alberto, se é o mesmo, é Santo André. Olha só, funciona. Funcionou. O GPS funcionou. É isso aí. Lógico. Eu, por isso que eu quero que esse lixo daí se dane, o... Como é que chama? Aquele rapaz tem o nome dele, duas letras, o... RG! Não. O que, o Bar? O Bar? Isso. Não, você não pode falar assim. O Bar? Você fala assim, o cara vai começar a chorar aqui, hein, Benja? Pô. Depois de tantos anos prestando serviço, velho. O bar é gente boa. Vai, gente boa. Olha, gente, Santo Alberto nasceu na Itália em 1150. Aí, você querendo destituir o santo. Você é um ridículo, Baixinho. Eu não disse que ele não é santo. Você... que não tem nome de santo. É a mesma coisa. Você tá vendo, é ridículo. Você tá querendo destituir o santo, velho. Você tá louco? É. Imagina. Agora, porque o Alberto. Você tá de brincadeira. É verdade. Não pode isso. Imagina. Não é nome de santo. Gente, ele foi apunhalado por um anticristão. Aí. E mais um agora. O cara foi apunhalado e virou santo? Tô assim, tá cheio de santo aqui no Brasil, hein? É. Mas antes de tudo, eu quero ir na torcida Estádio 97. Ah. Olha aí. É. Não pode ir de chinela, hein, velho. Ô, pirata, nada de olho vendado, de tapa-olho, perna de pau aí. Cara, então, tapa-olho vai ser meio difícil, vou ter que ir mesmo, né? Não tem como. O Vieira já abandonou o tapa-olho faz tempo. Vai te catar, olha. O Vieira gosta do meu brinquedo, do Pula Pirata. Isso. Ah, eu vou te dar um brinquedo. É só botar no aplicativo do Vieira. Ô, Dodô, por falar em pirata... Pirata. Ah, pirata. Não. Não tinha nada a ver com pirata. Você ia falar quem é do Barcos, né? Do Barcos? Do Valdívia, cara. Ah, o que, que tem o Valdívia? Nossa senhora. Você viu o que, que o Valdívia postou no Twitter dele? É que o futebol do Valdívia é pirata, né? Não, não. O que, que foi? Ele falou, tá na hora de você sair do Palmeiras. Seu, como é? É, você, seu esquema e seus amigos. Parar de fazer esquema com seus amigos. Quem, não, com quem é, ele quis dizer? Ele não cita o Palmeiras. Não, mas o Valdívia, no trecho lá que ele coloca, ele fala, tá na hora de você sair. Você, os seus esquemas e... Então dá seus nome aos bois. Então, aí então o Valdívia tá querendo virar presidente do Palmeiras, porque futebol, gente, pra jogar ele não tem, né? Ele gente, não citou o Palmeiras, mas foi uma indireta pro Palmeiras, talvez. Mas, gente, ele não escreveu nada de Palmeiras, gente. Temos que tomar cuidado. Nada de Palmeiras, gente. Eu acabei de falar que ele não escreveu. É óbvio que foi uma indireta. Mas vamos falar de Corinthians, que é o Palmeiras. Acontece alguma coisa, ele é oportunista. O Valdívia deu uma entrevista coletiva lá, dizendo que ele parou de beber. Que isso fez muito bem pra ele, largar a bebida. Quem é o Valdívia? Valdívia. Que em muitos momentos da vida ele não concordou com crítica, mas muitas vezes foi criticado com razão. E que abandonou a pizza também, porque ele não aguentava, quando tinha pizza em casa, ele via a pizza, comia. Ele comia a pizza, e agora ele é um cara que ele tá abstinente de pizza. Não come mais pizza. Que dó dele, hein? Tô com dó do Valdívia. É. Que dó, mas coitado. O Alberto. E, gente, isso é sério, viu? Alberto não, Alberto é o bairro, é o Jardim Santo Alberto. Chama de pirata. Pirata. Tá, pirata é mais fácil. Tá bom, ô pirata. Vamos o Coringão, então, vai pegar o Flamengo no próximo final de semana. É mais uma final pro Corinthians no Campeonato Brasileiro, hein? Vamos bater no time do Benja. Não, meu time é o Corinthians. Nossa. Ah, ninguém mais acredita nisso, cara. Isso aí, Benjamin. Não, não tô preocupado, não tenho que provar nada pra ninguém. Nossa. Sou corintiano, sempre fui. É, mas o pirata. Deitado, o Coringão, agora. Mano. E sempre sei. O Coringão, ele tem alguns desfalques aí. Ele tem o Jadson e o Pablo que estão fora por lesão. E o Romero aí, que tá fazendo tratamento intensivo. Sim, o Romero principalmente aí é um cara que tá preocupando um pouco, porque ele tá com desconforto aí na perna. Mas o Carille bancou aí que ele vai pro campo. Tá vendo que ninguém consegue substituir ele, né? Nem Clayson, nem Clayton. É o Romero, pô. Coitado do cara, agora tá machucado. O único cara que talvez pudesse fazer essa função aí, eu vejo que é o Pedrinho. É, não sei se ele teria talvez o vigor físico que o Romero tem. Ah, mano, mas é que tá, mano. O bom soldado não escolhe a guerra, mano. Esse negócio de falar, ah, mas é garoto, tem que ir aos poucos. O moleque então, mostrou personalidade, mano. O soldado novo morre cedo, né, Benja? Oh. Morre nada, mano. Morre nada. Se der um fuzil bom pro cara, o cara mata todo mundo. Esse Pedrinho é bom, hein, mas faltou cálcio, hein? Pode, pode ser que o soldado pegue o fuzil, se mije inteiro, ou tome um tiro logo de cara e apague aí. Não dá, né? Imagina, mano. Ô, oh, pirata. Olha o papo de corintiano tomatinho. Olha o papo dos caras, velho. O Pedrinho, das chances que ele teve de jogar com a camisa do Corinthians, já mostrou personalidade, mostrou que tem futebol, a torcida adora o moleque. É muito melhor você dar uma chance para um moleque desse entrar em campo e mostrar serviço do que essas coisas aí, Clayson, Clayton e etc. Não, mas é bom ele continuar entrando assim no segundo. Ele continuar entrando no segundo tempo, porque aí ele põe fogo. Aí ele vai mostrando que ele tem culhão, vai pra jogar mesmo, pegar um tempo, uma partida inteira como titular. Então acho que tem que colocar aos poucos mesmo o moleque. Tanto ele quanto o Carlinhos, o atacante, né? Porque o Casinho tá difícil. É, também. O Casinho é 12, hein, cara. Ontem o Casinho teve mais uma chance aí, mas sinceramente não me convenceu, cara. Não dá, né, mano? Esses jogadores que atuaram ontem aí, vamos lá, o Léo Príncipe jogou no lugar do Fagner. Aí você tem ali o Pedro Henrique, que é um cara que tá jogando aí com frequência quando não pode jogar ou o Pablo ou o Balbuena. Sempre o Pedro Henrique que entra. Aí a dupla de volantes ali era titular mesmo, o Gabriel e o Maicon. Entrou um tridente ali que entraram no lugar ali, tanto do Romero, do Rodriguinho e do Jadson. Entrou ali o Clayton, entrou o Clayton ali. Entrou o nosso querido Marquinhos Gabriel e entrou também o outro cidadão aí que eu acabei de falar, o Giovanni Augusto. E lá na frente o Casim. Desses seis jogadores aí que não são titulares absolutos, qual o jogador que você entende que tem a condição de suprir a ausência de um dos caras que saia? Ou você acha que nenhum deles corresponde? Não. O Marquinhos Gabriel já provou que voltou, né? O Tiriça Gabriel deixou de ser Tiriça. Tá jogando bem, com vontade e tudo. Cara, o Giovanni Augusto é complicado. Tem hora que ele acerta um passe maravilhoso e tudo, mas é muito raro. E ficar dependendo de uma jogada do cara é dose. E o Casinho não dá pra falar nada, né? Coitado. O casinho é legal pra gente tomar uma cerveja de final de semana, assim, chamar ele no boteco, bater um papo. Porque no, em campo tá complicado. Então tá bom, amigão. Cara, é um jogador que eu acho que ele é muito legal, mas bola mesmo tá devendo. Então não vou apostar minhas fichas nele, não. Concordo contigo. É o Zante que estão criando um casinho. São Zante, é isso? O Zante. Estão criando o quê, RG? Estão criando o quê, RG? Um casinho com o cara. Sensacional. Então, salvou a hora. Mesmo com o casinho, não consegue derrubar o Corinthians. Tá difícil. A liderança tá absoluta. Aí, concordo. Quero ver aí. Vamos ver domingo esse. Quem vai chorar? Seu mano ou Benjamin? Vamos ver. Mano ou Benjamin? Ô, Pirata, um abraço pra você. Você tem que estar meio-dia e 30 lá na rua Tutóia 77. Tá bom? Sabe onde é? Ô, cedinho assim? Meio-dia e 30? Você tem a opção de não ir. Se não quiser, não tem problema. Não, vambora, vambora. Tem a opção de chegar, falar não quero ir, é cedo. Acordo tarde. Não tenho chinela. Vocês estão muito azedo, o cara tá zoando com vocês, ô prego. Fala aí, Pirata, diga aí. Nós somos corintianos pra ser zoado agora. Todo dia de clássico. Zoado você já é. Todo dia do quê? É dia de clássico no McDonald's. Aí, ganhou um par de vouchers da Mac oferta McDonald's. Esse você pode vir entre 9 da manhã e 5 da tarde pra buscar. Você quer 4 da tarde? Você tem até as 5 horas da tarde. Eu tô tentando lembrar o da Bozano que eu esqueci. Só Bozano. 3 vezes mais proteção e diversão. Aê, levou pra casa um kit top do desodorante Extreme. Ah, virar um pirata cheiroso aí. Opa, sempre cheiroso. Tá bom? Senhores, muito obrigado. É Rua Tutóia, qual o número? Ano do primeiro título brasileiro do Tricolor, cara, 77. Tá bom? Quebra do tabu do Coringão aí, Paulista de 77. Lembra do Gabiru 77, Gabiru lá, o Basílio. Não posso O pé esquerdo do Basílio tem mais história que o Grêmio. Ah, tem. Ô, nossa. Eu acho que tem. Não posso me esquecer do cartão tapa na Camurça, senão é apanha da mulher. Ah, verdade. Tapa onde? Qual que é o nome dela? O cartãozinho, Natália. Mas tapa onde? Camurça. Tapa na Camurça? Isso aí. Pode ser na Carmuça também, né? um tapa, que seja tapa, né? Importante é dar um tapa. Cuidado com essas coisas de tapa, hein? Não, você viu? Netinho, vai dar o tapa errado, né? A mira é pronta aqui. Não viu o estádio, tá vendo? Tapa e raquetada não pode errar, hein? Então valeu, Pirata. Sombra. Oi, diga, Benjamin. Valeu, Pirata, um abraço. Muito obrigado, senhores. Abraço, tchau. Valeu. E só pra lembrar, né? Infelizmente hoje faleceu o Perivaldo. Lembra do Perivaldo? Rapaz, fiquei sabendo. Olha aí o Perivaldo. Lateral direito, né? Toda semana tá morrendo um jogador, pô. Tá louco. Essa semana foram dois, né? O Max, goleiro do Botafogo também. Caraca, velho. Dois vezes Botafogo. Perivaldo, velho. Nossa. Perivaldo surgiu no. Não sei se foi no Bangu, depois foi pro Botafogo e depois Bangu, foi pro Palmeiras, né? Ele chegou, ele fez a estreia dele no Palmeiras junto com o Cléo. Cléo que era o jogador mais bonito que o Benjamin já viu. Cléo. Jogador mais bonito. Lembra, Benjamin, que você viu? Cléo, o meia. O meia. E jogou, sabe onde o Cléo jogou? Onde? No Barcelona. Caramba. Que fase, hein? Era pois o Barcelona. É verdade, o Cléo chegou a jogar no Barcelona, mas morreu. O Perivaldo, que teve uma expulsão, O Cléo não morreu, não. Não, o Perivaldo morreu. Perivaldo. Ah, o Cléo mora em Porto Alegre. É, você visita ele sempre, não visita, Benjamin? Eu não vou a Porto Alegre, a última vez que eu fui a Porto Alegre deve fazer uns 15 anos. Mas vai dizer que o Cléo não tem te visitado ultimamente? Não, vou te falar quem tem visitado. Perivaldo. Olha isso. A mãe do Vieira, não sei se ela tá saindo de São Paulo, hein? Perivaldo que usava aqueles correntões, né? Perivaldo. O Perivaldo, ele conseguiu um feito, cara. Era um clássico São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Ele foi expulso com 40 segundos de jogo pelo Ducídio Vanderlei Bosquilha. Ele deu uma entrada no meio do Zé Sérgio, o Ducídio com 40 segundos de jogo. Sim. Chegou e meteu o cartão vermelho direto, não teve história. Eu acho que a expulsão mais rápida que eu já vi no futebol foi a do Perivaldo. O Perivaldo depois chegou a jogar seleção. Ele foi convocado e, se não me engano, fez até gol pela seleção brasileira, o Perivaldo. O Perivaldo? É, se eu não me engano. Aí eu já não lembro. É, acho que fez sim. Gol de longe, inclusive. Olha lá, tipo Nelinho, né? Você não tá confundindo com o Josimar? Que não, também não. Era do Botafogo. Não, Perivaldo. Tá confundindo com o Josimar, o RG. Infelizmente. Gente, pedi perdão aí. O RG, vocês têm que ter uma compreensão. Josimar. o RG, às vezes não é todo mundo que vai chegar na idade dele que vai estar com memória boa. Vocês têm que compreender que às vezes o RG dá esses lapsos aí, é normal. Vou procurar. Dá umas falhas no download, é complicado, né? Josimar. Olha, gente, o Josimar ela é parecido com o Perivaldo. Eu vou procurar aqui. É o branco dos olhos. Não, Perivaldo eu lembro bem dele, que ele usava uns correntões no pescoço, era todo estiloso. Todo estiloso, mas o Perivaldo não andava bem não, se eu não me engano, ele não andava legal não. Ele andava aí meio pra baixo, eu vi uma matéria há muito tempo já que ele também não tava muito legal não, se eu não me engano. Né? Vamos lá, tem cornetada no ar, oferecimento de HDI Seguros, é debate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Fala galera do estádio, Mike de Guarulhos, São Paulino. Ô Sombra. O dia que o Mota tiver meio de frescura pra fazer o programa aí, ou que ele faltar, traz o Egídio, cara. É quase que a mesma coisa falando. Tá vendo? Um abraço. Puta, é verdade. E você não é o primeiro, não, viu? Tá cheio de gente falando assim, o Egídio, rapaz, é o Mota dos laterais. Tô falando, velho. E o Domênico, quem pediu aquela bola ali foi o Veiga, viu? Rafael Veiga. É na hora da aperto, apelaram pro cara que nunca joga, tá vendo? É. Vamos lá. Ele entrou bem, o Rafael Veiga, não tava mal, não. Então, tá vendo? Vamos lá, mais uma cornetada. Chupa, humano, chupa, chupa, humano, chupa, mano é galinha, chocador de berinjé. Nossa. Quando ele vai pra praia, o Romero vai com ela. Chupa, humano, chupa, humano, chupa. Está o secreto, São Bernardo. Aê, rapaz, sensacional. Chocador de berinjela. Chocador de berinjela, eu sei, mano. Eu não sei o que é mais lixo, se é ele ou a música. Ah, mano, foi legal, vai, bem bolado, vai. Bem bolado, vai. Bem bolado. Se teu pai estiver ouvindo agora, ele deve estar rindo. Bem bolado. Ah, pro inferno, você, seu ouvinte cretino e tudo. Vamos lá, mais uma cornetada. Pessoal do Estado 97, que é o Amaury de Barueri. Aí. Quero dizer aí que o Dodô fica falando dos jogadores aí, de Egídio, de Borra e tal. Mas cadê que ele fala do Cuca aí, ó? Que pelo menos, querendo ou não, com o Eduardo Batista o time perdia, mas a gente sabia que tinha um padrão. Com o Cuca, padrão. O zagueiro é centroavante, o atacante é lateral. E aí, Domênico? E o Cuca também? Tá, não tá fazendo bom trabalho não, hein? É, e aí, Eu não vou nem responder, velho. Ele falou que... Eu não respondo, velho, desculpa. Mas por quê, Domênico? Porque ele falou que o Eduardo Batista de padrão. Para, velho, segue o jogo. Tá louco. Responder pra esse cara aí, você tá louco. Não fala assim. Você tá louco. É isso, o ouvinte vai lá. Ele gasta pulso do telefone. Mas eu quero que ele se dane. Se fala bobagem, eu critico. Eu quero que ele se dane. Então, vamos perdeu lá. O tempo da vida dele. Desculpa, amigão, mas olha... Desculpa o Katsu, falou bobagem. Com você. Fui e serei. Ah, criticar isso, que feio. Ele quer o Eduardo Batista de volta, é isso? Esse cara não é palmeirense, vai pro inferno ele. Ah, te catar. Mais uma cordetada. Fui no expediente, era de voltar pra casa. Entra no carro, ligou o rádio já em brasa. Porque se o assunto é futebol, na sensação você se diverte. Porque não tem concorrência que bota de frente com 97. Eu sou brincante, então vamos lá. E lembrem depois, porque eu vou começar falando do RG2. Brother Santista que não perde uma, mas como todos os Santistas, deve ter um problema na coluna. Falando do Domênico, que de gato não tem nada. Mas um dos monstros que acompanham a gente voltando pra casa. Onde nessa rima aqui eu ganho a maior moral. Um brother que torce pro elenco mais caro do Brasil e pro primeiro campeão mundial. Vou embrasando e chego falando do nosso maior rival. E esse sim, pelo menos, foi campeão mundial. Aqui com Ben, Jabá e Mano, não tem ideia boba. Famosos campeões do mundo de 2000, com o ano liberto sendo do Boca. Agora sim, eu vou falar do maior desse programa. São Paulo soberano, início ninguém se engana. Com o Alê, Marcão e Sombra, eu já me enturmei. Só não falei muito com o Mota, porque veio dele, é fama de São Paulo e ser gay. E com essa galera toda, você vai se informando. Das notícias e até dos rumores, os caras vão atualizando. E voltando pra casa, a gente sintoniza pra ouvir o programa que não rouba a sua brisa. E se você se ofendeu, você é mau clubista, moleque. Só quer dizer que você não tá pronto pro estádio 97. Aê, olha que legal, rima aí, bicho. O cara foi bem, hein? Mandou bem. Olha aí, que bacana. Tá brisa aí. Foi bem. Passar no comando, tá um tabefe na orelha. Tá em loco aqui? Aí, ó. É, tá aí? RG. Tá aqui, viu, mano? É, o cara tá... Vamos lá, tá aqui fora? Tá aqui fora? Tá aqui. Olha aí. Foi bem. Olha o zoião vermelho. Beleza. Zoião vermelho. Não, tadinho, é criança. É quase criança. É uma criança, pô. Então, vamos lá, mais ouvintes, mais cornetadas, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Boa noite, amigos do Estádio 97, meu nome é Adriano, da Bela Vista. Pô, Domênico, você pode me dizer O que acontece com o Arouca? Pô, o cara tá 2 anos no Palmeiras sem jogar bola. Ninguém fala nada, não tem notícias do cara, mas ele tá lá. Esqueci, tá recebendo, tá encostado lá. Por que não joga? Valeu, grande abraço aí. Caramba, velho, eu nem lembrava. Nossa, mas Arouca, esquecido do Arouca, velho. Tinha esquecido dele também. Quis furar o zóio do nosso co-irmãozinho da Baixada. Lembra? Levou o Arouca. Chupa, Arouca. Peraí, só né? Quis furar, não. Você vai ver, daqui a 2 anos pagava, vai pagava, ter... peraí, não pagava o cara lá, nem ele, nem o Aranha. Ah, e os caras, irmão, os né? caras precisavam, como não é? Fomos lá e pagamos o salário dos caras, tá louco? Os caras tinha família pra cuidar, o Palmeiras falou, ajudou esses caras. E o mais Palmeiras legal, tem que ir pro céu. E o mais legal é que o Palmeiras paga tudo em dia, direitinho. E não deu certo nenhum dos dois. O cara não joga. Mas o Arouca, o RG, ele até que jogou um tempo, né? O Aranha nem ficou, né? O Aranha ficou revoltado. É, no... Porque não recebia, ficou revoltado. Ele acabou de sair, RG. O prazo machucou. Pintou uma brecha. Era a chance dele, né, cara? Pintou uma brecha pro cara. Aí depois pintou pro Jailson, né? Tá certo. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Também no oferecimento de Nissan. Fala, Flamengo! Cadê o Flamengo? Vai, Benjamin. Tá te chamando aí, ó. Vai, Benjamin. Cadê o Menguinho? Não foi? Não foi eu que ele chamou. Não, foi não. Sim, ué. Foi. Ele deu a brecha pra você falar da Nissan. Vai, o Benjamin. Você gostou do rótulo de Flamengo? Vai, meu. Ô, Benjamin, fala aí da Nissan. Você também é um asa negra. Você também é um asa negra, hein, meu? Não é mais Benjamin, é Benjamin. É, o cara torce pro São Paulo, o São Paulo tá na draga. Torce pro Flamengo, Flamengo na draga. Amigo, torce pro Atlético Mineiro, Atlético. Porra, meu. Eu só torço pra um time no mundo que chama Sport Clube Corinthians Paulista. Nossa, é o Flanariga. Uhum. Tá. Flanariga. Eu vou esperar ele tirar o hino e aí eu vou falar da Nissan. Ah, é. Larga de ser dondoca, larga de ser bichão. Sem mimimi com o seu time. Sem mimimi aí, vai. Você tá passeando pelo calçadão aí, Benjo? Olha eu. Lógico, já imaginou? O Benjo não tá melhor bem, da tecla. É, legal tá você com o teu aplicativo, caça-macho. Tá. Fala da Nissan já aí. Já imaginou? Ó, tem lá o centroavante, o caça-rato, que ele mais gosta também é o caça-rato. Já imaginou? É o Find Dicks que ele pega. Vai, eu vou achar sim. Já imaginou o teu melhor? Já imaginou o teu melhor da tecnologia japonesa na sua garagem? É o Festival Taxa Zero Nissan. Venha conhecer o Nissan Kicks 2018, agora fabricado no Brasil. É o único SUV da categoria com câmera 360 inteligente, tecnologia japonesa, novas versões, novas cores e muito mais. E tudo isso com taxa zero e em 24 vezes e mais. Se você busca por um sedã, o Nissan Sentra é a sua melhor opção. Ele tem o menor custo de manutenção da categoria, câmbio, X-Tronic, CVT e muito mais. E você ainda pode garantir o seu a partir de R$ 79.990 com taxa zero, zero. E ainda pagamos 100% da tabela FIPE no seu usado. Essa, amigão, você não pode perder. Passe numa concessionária e faça o test drive, que quem testa compra a Nissan. Mas a promoção Revisão Premiada Nissan tem a cada R$ 200 na compra de produtos, peças e acessórios regionais, você concorre ao Nissan Kicks zero quilômetro, hein? É só acessar revisãopremiadanissan.com.br para saber mais e participe. E não esqueça, cinto de segurança salva vidas, Chuck! Estádio 97. Chuck! Esse é o Estádio 97. Olá. Vamos agora direto pro McDonald's. Vamos falar com o pessoal lá no McDonald's. É, o Tetinha tá lá, o Mano Cover tá lá. Ô, Tetinha! Aê, sobra! Que isso, velho? Que legal, galera aí no Mac, bacana. E aí, Bernardo, tudo bem, Bernardo? Sombra, tô encantado. A loja é incrível, cara. Ah, beleza. É muito legal, a tecnologia. É sensacional mesmo. Tudo que foi falado durante esse tempo sobre esse novo McDonald's, vale a pena vir conhecer, é incrível. Legal, bacana, conta pra mim aí. Conta. Você é os nossos olhos. Aliás, eu vou até deixar bem claro, as pessoas não sabem porque o Mota pediu férias, né? É. É que na verdade toda a tecnologia é baseada em touchscreen. E ele não consegue falar essa palavra. É verdade. Então a gente... Era pro Mota fazer esse pedaço. Ah, entendi. Era pro Mota. Mas quando ele viu o texto e tinha lá a palavra touchscreen, a gente falou assim, não, melhor mandar o Bernardo, né? Pra não estragar o merchandising, né? E o Marcão tá aqui também. Opa, o Mano Cover tá lá. Alô, pessoal, Marcão. E aí, rapaziada, beleza? Ô, Domênico. Beleza, Nava! Não, mas a gente pode falar, porque a gente tem... A gente sabe como é que é, né? Ganhamos três já. Vocês ganharam alguma, não? Ah, desculpa, gente. Ah, desculpa. Valeu. O Marcão não tá ouvindo, Domênico. Pera aí, deixa eu transmitir pro Marcão. É. O Domênico falou que você tem razão. Foi o que ele disse aqui. Não tá ouvindo. Vai comigo. Bernardo. Bernardo. Aí, seu você amigo. Tem razão que você não vai falar? Amanhã já sabe como é que é lá, né? Você não precisa ameaçar, Domênico. Assim. Amanhã ela tá no... Ameaçando? No Henrique. Não, não tô ameaçando. É que amanhã pode acontecer errado, alguma véio. Coisa amanhã. É. Ô Domênico! É, o Domênico. E a coisa, acho que, a coisa acho que não tá muito boa mesmo, Tival. Vou conversar com o primeiro ouvinte que tá aqui no link. Vamos lá. Você não vai acreditar quem tá aqui, o Thiaguinho. Ô Thiaguinho, beleza? Opa, beleza! E aí, chupa, Domênico! Traz a tua irmã aí, ô seu trouxa! Cara, a cara do Thiaguinho, chega aí, chega aí! Como é que é seu nome de verdade? Eduardo. Time você torce, cara. Corinthians, vai Corinthians, campeão! Caramba, Domênico, parece Thiaguinho, então acho que o Corinthians parece uma afronta com você. Quero que ele e você vai pro inferno. Tô preocupado com vocês dois agora. Não fala assim, que hoje eu tenho show em Osasco, vou mesmo. É. Ah, é? Aí, deixa eu conversar com o pessoal aqui, seu nome? Leonardo. Time que você torce, mano? São Paulo. Pô, acho, não sei. Acho que você tá com a mesma rejeição do Temer. Não, São Paulo tá numa crescente agora. Porra, crescente? Crescente? Tá incrível. Continua crescendo, assim que nós vamos gostar, viu? Ô, Dodô. Fala aí, ô trouxa. A Leila, ela que quer saber se... Tem, cê sabe. Pode investir em rede spinner, porque no Palmeiras não tá dando certo, não. Ah, tá dando no São Paulo. É. São Paulo que tá dando certo, tô vendo, viu? É, tá dando certo pra caramba, viu? Ô, segundinha, fica na sua aí, trouxa. Deixa eu falar com o pessoal, que seu nome? Renato. Time Renato. Corinthians. Caramba, deixa eu tentar entender, quem aqui é Corinthians, grita eu. Aê! Palmeiras. Aê! São Paulo. Santos. O que é isso? Não é, os caras foram no banheiro. Alguém tem que trabalhar, né? Ah, entendi. Seu nome? Rafael. Time, cara. Tricolor! Eu não sei se essa empolgação toda, né? A situação do time, né? Tá crescendo. Tá crescendo? E ó, final do campeonato, vamos terminar na frente do Palmeiras. Palmeiras eliminado da Libertadores, vai perder o brasileiro, vai perder todo o dinheiro que tem no fundo, vai perder. Eu vou dizer uma coisa pra você. Só um minuto. Deixa eu falar com o ouvinte. Ô, Bernardo, pega o contato dele. Que ele vai ficar um mês no lugar do palhaço. Ele sabe contar piada como ninguém. Sensacional esse ouvinte, Abra. Ô, Domênico. Fala aí. Eu não sei. Você é motoboy. Sou motoboy. Esse é do tipo que não arranca o retrovisor com o joelho, arranca com a cabeça, tá ligado? Cotovelo, joelho, vai do jeito que dá. Não é possível, quero passar. Deixa eu achar uma pessoa mais normal aqui. Vem cá você, por favor. O senhor que veio pro link aqui, o cabelo ficou em casa. Como é que é seu nome? Washington. Washington, time de dois. Corinthians. Corinthians, mano. Tem um recado pro Domênico. O Palmeiras vai entrar que nem o funcionário entra quando o chefe chama ele. Fifo na mão no jogo do Barcelona. Ô, Domênico, parece que você é o foco, hein? Era o que é? Ô, Xará, pera só um minuto. O Domênico tá te ouvindo ainda. E? O recado pra você, Domênico. Então, chupa, RG! Putz, traz ela aqui. Irmãozinho. RG molou, chupa mesmo. O Marcão não tá ouvindo, ele tá sem fone. Ô, Tetinha. Fala, fala, RG. Seus dias vão ficar registrados aqui na rádio, hein? Cuidado, hein, cara. Você tá perdendo espaço no programa do Dodô, tá perdendo espaço no estádio. Cuidado, hein. Você não vem me ameaçar só porque o estatuto do idoso te defende, tá ligado? Verdade, hein? Não, eu respeitava meu vô, não é você que eu vou respeitar, não, brother. Tirar esse óculos aí, vou te dar uma bengala, hein? Tetinha é meu protegido aqui na rádio. Protegido? Ah, emprego Chupa, velho. É. Tirar seu óculos e te dar uma bengala, viu? Pra você poder andar. Seu nome? Alexandre Becker. Ó, oh, você vai usar o nome completo. Tipo, eles dão um sobrenome que é chique. Deve ter brasão a família, né? Deve sim. Time de Eduardo. Palmeiras. Ó, Domênico, primeiro cara que não vai te utilizar hoje. Quer falar com alguém da mesa? Ô, Domênico, eu acho que você falou pouco hoje. Você tinha que meter mais o... A voz desses caras aí, meu. Opa, caramba, cadê cara. O Domênico? O Domênico de raiz. Esse Domênico tá muito Nutella hoje. Fala, Leonardo! Não tem isso. Que isso, meu? Mais do que o cara falou, velho. O Marcão invade o link, mano. Eu acho que ele tava comendo no Megalone, talvez ele não tenha ouvido. Eu fiquei aqui, foi uma das manchetes mais longas que teve do Palmeiras pra caramba, Soma. Que falei o povo. Não é, é que pareceu assim que você queria criticar, mas não queria criticar muito. Não quero muito, criticar o Cato, se não gostou, fala ele. O dia que ele tiver uma rádio e for chamado pra fazer um programa de futebol, ele fala ele. Eu faço o que eu quero aqui, ó. Ô, Domênico. Ah, te catar. Marcão quer mandar outro recado pra você. Eu quero que o Marcão e você se dane. Eu acho que o Marcão tá um tanto quanto exaltado. Peraí, eu vou pro outro ouvinte. Seu nome? Juliano. Ô, Juliano, time você torce? Corinthians. Juliano, assim, comigo, assim, boa. De boa. Só a gente tá ouvindo aqui. Olhando o menu do Mac. Entre um quarteirão, um Big Mac e o Marcão. Quem é mais gostoso? Vai fora, maluco. Ele demorou pra responder. Ele pediria o Marcão com batata refrigerante. Domênico, fala da naba. Fala da naba, porra. Dodô, eu tô tentando tirar o foco, eu não consigo. Mas, cara. Eu só quero dizer uma coisa, eu não sei se vocês estão ouvindo lá, né? Estão ouvindo. Fora então, o Marcão não tá ouvindo. Que não fala sei, aí, Marcão. Eu não sei. Fala da naba! Então, Marcão não sei. Tá ouvindo. Não, mas já falamos aqui, se ele tivesse ouvindo, ele teria falado. Agora, eu não sei o que corintiano quer falar do Palmeiras na Copa do Brasil esse ano e do que São Paulino também quer, viu, Vieira? Porque os dois participaram, não sei, o RG, sim. O corintiano e o Santos perderam ontem, foram desclassificados faz tempo, como é que é? É, ontem, né? Ah, não tava? Não tava, RG? Não tava, né? Então chupa aí, os seus trouxa. Ai, te catar, vai falar da véia aí, ô mané. Ai, essa cambada de mané do cacete. Domênico, calma, cara. Domênico Cátio. O Cátio, que Domênico, que? Vai te catar você, ô trouxa. Deixa eu falar com alguém que não falou ainda, que você vem cá. Vai, tá com a cara meio assustada. Como é que é seu nome, Gustavo? Time Setores. Vai, Corinthians! Tem algum recado pra alguém na mesa que não seja o Domênico? A gente não aguenta mais. Chupa, Domênico! traz aquela veia da tua irmã, ô trouxa. Tá difícil reverter, eu vou tentar outro, Domênico. Ela é velha, aquela desgraçada. Seu nome? Vinícius. Ô, Vinícius, vamos tentar mudar de assunto, tentar entrar em outro foco. Tetinha, se me paga amanhã, velho. Você entrou na nova loja do Mac, você acompanhou, viu? Ficou impressionado que nem eu. Como é que foi esse cara, mas eu vi, juro. É incrível, né? Amanhã você desconta. Parece meu futebol de São Paulo, inclusive. Não, você não tá ajudando muito, deixa eu te falar. Se essa nova lanchonete do Mac fosse administrada por alguém, ela tá no Cariri. Você tá errando, calma. Você tá viajando. Chupa a mão, não! Chupa a mão! Olha, eu tô me sentindo meio que na faixa de Gaza, que o alvo é o Domênico. Legal. Legal o Cátio, que legal. Você me paga amanhã, aqui. Viu? Você me paga amanhã. Calma, Domênico. Não, você vai ver. Calma. Vieira, deixa comigo. Amanhã é você e Domênico. Deixa comigo, esse trouxa. Conta nesse trouxa aí. Calma, seu nome? Meu nome é Antônio. Time você torce? Palmeiras. Alguma coisa pra falar? Algum recado? Ah, por que você falou assim? O Marcão me enganou, cara. Você só achou de Antônio. Desculpa, Domênico. É o Marcão, pô, esse trouxa aí, ó. Foi mal, Domênico. Ele me engana. Eu sou meio burrão, você tá ligado. E ele falou que é Palmeiras, é? Ah, Marcão, hein? Que é isso, hein? Tá doidinho, hein, Marcão? Tá doidinho pra vir pra cá, né? Tá vestida de bailarina hoje, ele aí, não, Bernardo? Bailarina, não. Ele não, tá aí, não. Bailarina hoje é quando é São Paulo. Tá aproveitando a oportunidade. Você vê aí, Lia? Hein, mano, qual que é a fantasia que teu irmão vai nas festas, mano? Meu irmão, ele geralmente vai de vagalume, só que agora ele tá usando uma lâmpada fluorescente. É. É. Ô, Marcão, ele tá sem fone, eu juro. O mano mandou dizer que te ama. Ai, ai. Ele tá com um sabre de luz. Ai, ai, ai. Ô, e Bernardo. Oliveira, fala, mano. No começo da festa, ele tá de vagalume, com a lâmpada toda pra fora. No final da festa, ele tá de abóbora de Halloween, ou seja, com a luz inteira. Ai, deixa eu tentar mais um ouvinte aqui, seu nome. Leandro, time você torce, cara? Palmeiras. Ah, você parece um cara quieto, coerente, você não vai agredir o Domênico, eu acho que vai dar tudo certo. Quer falar alguma coisa? Desabafa aí, sei que você tá num dia triste, não tá legal. Na boca, Tetinha, deixa ele falar aí, ô mané. Ajuda, cara. Não, a gente vai dar a volta por cima, a gente vai ganhar a Libertadores e vai acabar essa crise aí, já era. É isso aí, garoto, boa, nóis. Perdão. Já era, Nina, é nóis, é verdão, já era. É, chupa aí, seus trouxa. É isso aí, chupa. Cala a boca aí, ô seu mané. Aí, cala a boca, enche a boca de Big Mac, ô trouxa. Viu, Domênico? Ah, enche a boca de Big Mac, que é legal, mané. Eu falei que ia reverter a seu favor esse link, eu consegui, tá vendo? Você vai ver o que eu vou reverter amanhã. Vai ver amanhã, Bernardo. Se prepara. Você vai ver, se prepara amanhã. Amanhã ele vai encher a sua boca, seu trouxa. E aí, Tetinha? Amanhã o palhaço deita e rola no programa, você vai ver só. Ô, Sombra. Oi, diga. É isso, cara. Quero agradecer muito todo mundo que vem. Todo mundo que veio tem prêmio pra vocês. Todo mundo vai ganhar prêmio. Legal. Menos o cara que tá a favor do Domênico. Ô, Tetinha. Ficou bonito demais aí o McDonald's, né, cara? Cara, vou te falar. Tudo que vocês falaram durante o tempo todo sobre a nova tecnologia, sobre uma experiência inovadora de estar aqui dentro... É verdade. Você que tá com a família, quer vir passear, traz pra cá. Assim, é encantador. É encantador, é demais mesmo. Legal, então olha, pessoal. Visitem lá a loja do McDonald's ali da Henrique Schaumann, esquina com a Rebouças, que tá fantástico. Qual que é essa história de touchscreen, hein, ô Teta? Você entra lá dentro e você não precisa mais pegar fila pra pedir o seu lanche. Você vai no touch, você monta o cardápio, você escolhe o lanche. É muito fácil, não tem mais aquela pressão do atendente aí, o que você quer, o que você não quer, você vai na boa. Ah, legal. Escolhe o seu lanche, é incrível de verdade mesmo. Você pega a senha, vai lá pro balcão, pega seu lanche, é demais mesmo. E o mais importante, é bom frisar, o principal, sem perder o sabor que só o McDonald's tem. Sensacional, Tetinha. Boa, cara. Boa. Valeu, Sombra. Ah, peraí, último recado. Como é que é seu nome? É Alberto. Alguma coisa pros caras? Fala, Domênico! Eu me enganou de novo. Que inferno. Valeu, Tetinha. Valeu, mano Cobra. Valeu, galera aí do McDonald's. Show de bola, os ouvintes dele, ouvintes do estádio são a melhor coisa do programa. Sensacional. Qualquer um de nós pode faltar aqui, não pode faltar, são os ouvintes do estádio, são sensacionais, é verdade. Não é não? É verdade. Tudo ruim. Ô, mano, você precisa voltar aqui pra ir nesse Mac aqui, cara. Opa, com certeza, Sombra, com certeza, hein? Você tá brincando, cara. Esse Mac é o Taj Mahal, cara, do McDonald's. Ele é um lugar ali destacado, realmente, naquela região que é privilegiada da cidade de São Paulo. E eu com certeza irei. Inclusive, que dia é hoje, hein, Sombra? Hoje é quinta-feira, mano. Quinta-feira, Sombra. Quinta-feira, sabe do que é dia? Do quê? É dia do Cheddar McMelt, cara. Opa. Olha só que demais, hein? O Cheddar McMelt, Sombra, é um hambúrguer de carne com cebola grelhada ao molho shoyu, queijo cheddar derretido e pão escuro com gergelim. Olha que delícia, hein? Tudo isso por apenas R$ 8,00. Se você quiser com batata e com refri, sai por apenas R$ 19,90. No sábado tem novidade, hein? Sábado é dia do triplo cheeseburger e no domingo é dia do crispy bacon, o lanche predileto do Benjamin. Clássico do dia, McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$ 8,00 cada. Amanhã um outro baita clássico no McDonald's. Amanhã é dia que o Sombra adora, né? O Sombra, ele adora esse lanche. Amanhã é dia do quarteirão com queijo. E Sombra, aproveitar, vou mandar um recado aqui bem legal pro ouvinte do Estádio 97, ó. Diga. Hoje, na compra de uma Mac oferta mais um McFlurry, utilizando o cartão Mastercard, você ganha um vale-presente exclusivo. Olha que legal, hein? Promoção válida enquanto durarem os estoques. Então, corra! Boa, mano! É isso mesmo. Olha, eu vou dar uma dica para você que costuma trabalhar com serviços de traslados para sua empresa, né? Tem muita gente aí que, por exemplo, contrata um carro aí, deixa um carro cadastrado, né? Via boleto, por exemplo. Ou ainda tem aquele esquema de você ter que pagar antecipado pelo trabalho, pelo serviço de táxi. Aí você vai lá, RG, você precisa ir pela energia em tal lugar? Sim. Aí você paga lá o táxi com o seu dinheiro? Sim. Depois a gente reembolsa. Aí eu pago. Aí demora 90 dias pra você receber. Aí eu venho aqui pra receber o... Que a Rosana não deva... Ah, não, passa amanhã, passa ela amanhã. Ela tá em Jundiaí. Ah, tá em Jundiaí. Aí o Fernando fala, não, não mandei sacar Fernando? Ih, rapaz. Você tá com o Fernando? Aí né? Sabe o que você tem que fazer pra acabar com esses problemas? Você tem que indicar a sua empresa pra fazer uma parceria com a 99 Corp. É vantagem pra todo mundo. Você fica bem com o seu chefe e a sua empresa ainda consegue reduzir os custos com o transporte. Vai ficar muito mais barato. Aí sim. E mais, você pode ganhar até R$1.000 em corridas. É isso mesmo, até R$1.000 em corridas. Pra que você ganhe essa bolada e fica andando pra cima e pra baixo com a 99 pagando a conta, basta você indicar a sua empresa e se ela se tornar cliente 99... E você já começa a ganhar. Confira o regulamento e cadastre a sua indicação acessando o seguinte link: corp.99taxis.com/estádio97. corp.99taxis.com/estádio97. Você faz lá a indicação da sua empresa, tá bom? E aí, se ela se tornar cliente 99, você vai saber como que você vai usar R$1.000 pagando com a 99 pagando a conta pra você, cara. Você vai ficar andando de 99 pra lá e pra cá com a 99 pagando R$1.000, velho. Ó. Confira lá o regulamento. Cadastre a sua indicação acessando corp.99taxis.com/estádio97. Aqui, tem até ouvinte nosso aqui. O cara mandou mensagem agora. Quer ver? Sim. Eu vi aqui, bicho. Aqui, ó. Da Serrano Gravadora. É. Contratei a 99 Corp aqui na empresa. Aí, legal. O Josimar Ribeiro, lá de Guarulhos. Eu? Parabéns, Josimar. Atitude inteligente. Boa. Inteligente sábia. Também é aquele que entra no ar e fala, vou de 99 Corp e ganha um kit da 99, tá bom? É isso mesmo. Esse é Estádio 97. Agora tem resumo das manchetes. Resumo das manchetes. What the fuck now, Palmeiras? Agora é juntar o que sobrou pra jogar o Brasileiro e a Libertadores, dia 9. Imagina, os caras vão entrar sem pressão, viu? Oh, oh, oh, queremos jogador! Moisés, olha só, rapaz, Moisés voltou a trabalhar com bola hoje. Por causa da piaba aí, ó, é capaz os caras contratar uns 15 essa semana aí. Já aceleraram até a volta do Moisés, quem sabe? Santos, let's go! Peixe ontem jogou muito, lutou até o fim, mas não deu. Que pena. O assunto mais comentado hoje é o lance do pênalti. O Santos acusa um repórter da Globo aí de ter cantado aquela... Só o passarinho, ó. O passarinho me contou aqui no ouvido que, segundo a imagem, não foi pênalti. O River pegou na bola. O CBF falou que tem que provar, então virou uma bagunça. Scream for me, Corinthians! Corinthians, é só alegria. Tem passou a... Trator lá no Patriotas, Pedrinho, primeiro gol dele como profissional. Os poupados ontem devem voltar contra o Flamengo, né? Wagner, Romero, Rodriguinho, Jô, jogaço na arena. Are you ready, São Paulo? E o tricolor, né? Descansando durante a semana, só joga no final de semana. Impressionante, cara. Conseguiram pegar 3 milhões e meio de euros no Centurion. O jogador vai pro Genoa da Itália. 70% que era do tricolor. Então foi vendido, se livrou dessa encrenca aí, né, meu? Será que São Paulo não consegue vender o Mota pra Rádio Globo, não? Ai, ai. Puta vida. Esse, olha, seu Bento está sensacional, né? Sensacional, velho. O seu Bento está incrível, é, cara. É, o seu Bento com esse orégano é espetacular. Incrível, velho, olha. Estádio 97, oferecimento do Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia, você merece Extra Gol, beba com moderação. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Vamos aos ouvintes agora no momento sem parar. Três ouvintes na sequência, sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa, ative onde quer que esteja. Sem parar, sua vida no seu tempo. Toca as Drubal! Pega o Benjamin no campo! Ai! Sei que pedala, mano! Sei que pedala, mano! E leva o Benjamin no campo! Ai! Alô! Que isso? Opa. Ó. E, ó. É um jegue? É isso, meu. Gira, tá na UTI, gira isso, velho. É um jegue, mano. Alô? Alô? Oh. Nossa, velho. Ah, será que é? Jeguinho. Extraterrestre? Aqueles... É. Se ela já foi embora. Aquele, aqueles vídeos do Benjamin. Ah, né? Alô, quem apareceu, alô, aí, caiu de alguém. Quem fala? Alô. Quem fala? Thiago. Thiago com TH ou sem o H? Thiago sem H. É Thiago. É Thiago do quê? Thiago. É sem H. É Thiago. Thiago. Sou eu mesmo. Hammer? Não, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Ah, tá. Thiago do quê? Hammer, lembra o MC Hammer? Thiago Lourenço. Só isso? Sou amigo do RG e do Mano aí, hein? 20 anos. Ah, é? Thiago Lourenço. É. Vila Maria, Thiagão. Nossa, o Mano fez uma cara de nojo falando, não sei nem quem é. Não, mas eu conheci inúmeros Thiagos. Da onde que é o Thiago? Ô, Mano, do Paulo Egídio. Você não vai lembrar de mim, tá na lista, mano. O Bonder não, Bonder. Meu. Como? É o Bonder, conheço. Bonder? Você tem vergonha do apelido? Por que Bonder? Por que Bonder, meu? Ô, mano, conta aí, mano. Ele não curtiu muito esse vídeo. Eu não lembro por quê. Qual que era a razão mesmo do Bonder? Razão social. O nome dele era Bonder. Foi um amigo. Diga aí, fala aí, Thiago. Que cortou a mão e pinaram pipa e colou a mão com o Super Bonder. Nossa, eu ouvi essa história no colégio e você me apelidou de Bonder. Eu odeio por isso. Tá no Viva Voz. Você tá no Viva Voz, Thiago? Tô no Bluetooth do carro, já tirei. Ah, que bom. Tá certo. E quantos anos, hein, Thiago? 3.4. RG. É. 3.4 hoje. Ah, não pode fugir da musiquinha, né? Qual a musiquinha, RG? A musiquinha sagrada. Qual? Thiago, tô em cima, tô embaixo. Sem sacado. Zero. Quê? Oh, vai chupar a cabeça de uma sardinha, seu louco. Zero não. Thiago. Pô, só, porra, só porra. Isso? Pô, só zero isso. Não. Zero é sacanagem, mano. Puta, puxador do cacete. Olha, não. Prefiro chupar uma cabeça da sardinha. É, vem aqui que eu dou uma, seu chupa. Nossa, mano. Ave Maria. Você tá mais é pra ter um marisco aí, velho. De repente... E qual que é o bairro aí, meu velho? Vila Maria. Aí é nóis, pô. Estudou no Paulo Egídio, que nem a gente. Viva Voz, eu morei ali perto da cerejeira. Pô, eu andava com o Mano, ele não lembra de mim. Andava com o Marcão de bailarina nas festas da fantasia. Bailarina? E não pegava ninguém, né, mano? Então ele conhece mesmo. Então conhece mesmo. Ô, Bonder. Ô, Bonder. Não, eu lembro dele, lógico que eu lembro. Ô, Bonder, deixa eu falar uma parada pro seu. O Mano tava comentando fora do ar comigo e falou assim: ô, velho. Tô no puta patamar, ando com os globais. Mentira. Vou lembrar de um cara chamado Bonder. Mentira. Nossa, ele deu essa estrelada, mano, Benjamin? Não, e pelo cara, contrário. Não, não, ele não deu estrelada verdade, porque ele não falou isso no ar. Muito ele falou contrário. Pra mim fora aqui. Ah, tá. É, o Bonder aí, ó, era muito amigo do Barão aí também, do Renan, a molecada aí da Narita. Eu conheço todo mundo, mano, parceiro, lógico que lembro, como não? Que é nóis, Vila Maria bom, é muito, velho. Que é Vila Maria, não esquece da quebrada não, fala aí, irmão. Janeiro. Ai, olha, cuidado, Thiago. É, ele falou, mano, falou fora do ar agora. É mais um que vai querer morder uma grana minha. Putz, que grana, velho. Vamos parar de falar do Mano, vamos falar do RG. Passei a minha vida inteira, cresci na casa do RG. Meu brother. Ah, é, velho? RG Michael Jackson. RG Michael Jackson. Thiaguinho, criou, né, RG? Ficou criando. Thiaguinho cresceu com os meus filhos. Imagina, imagina o RG cantando pra essa... You're not cantando o quê? Que é isso, velho? Como é que é a música? Você não conversou, é muito bom, mano. Como é que você cantou? Como é que é a música aí, mano? Não, não, como é que você cantou? Tem que cantar essa... You're not... Você não conhece essa música? Caraca, cara. Moleque, você tá estranho, velho. Ah, Michael Jackson, esse som é muito bom, mas nessa época ele pensava no Macaulay Culkin. Ô, Benjo, o rapaz tá fazendo o que aí no Rio depois da Fox, né, velho, do programa? Ah, ele faz umas paradas estranhas aí, eu não sei. Não posso eu durmo, velho, eu durmo, porque o bagulho tá osso, tô cansado, viu, RG? Eu acho que eu vou me aposentar em 2 anos, no máximo. Ô, Thiago, qual que é o teu time, Thiago? Ah, você sabe, Coringão, mano. Pô, cresceu com você e você não sabe? Você não sabe? RG. Como assim? Ah, mas esse aí é aquele corintiano que não Coringão, sabe nem o nome Coringão. Do goleiro, velho. Todo poderoso sim, do Corinthians. Fala a escalação do Thiago. Fala a escalação do Corinthians aí, Thiago. Rapidinho. Vamos lá, vamos começar pelo goleiro. Cássio, lateral direito. Wagner, lateral esquerdo. Guilherme Arana. Tá bom já, né? Ih, rapaz. O cara não conhece ninguém, sabe nada. Ô, mano, a RG te jantou agora com farofa, hein, velho? Porra, RG, caramba, hein? Mas tá bom, o importante é fazer número, RG. Não, mas o... como é que chama? O Bonder, qual que é a lembrança mais bacana que você tem do RG aí na Vila Maria? Cara, a lembrança mais bacana era eu, o Diego e o Felipe indo pra casa do RG nas férias em Santa Isabel, todo mês de julho. A lembrança mais bacana. Não, tudo bem, mas... mas fala alguma coisa, uma característica, algo que aconteceu legal. Não, isso é muito subjetivo. Tá, o RG, a gente chegava lá no sítio em Santa Isabel, ele colocava um pagodinho dele lá, colocava uma cervejinha pra gelar e ficava só observando a gente com aquela cara. Olha lá o que vocês vão fazer, hein, meu. Não, peraí, que agora ficou uma coisa meio, uma frase, o Bonder, ficou uma frase meio estranha, ele botava um pagodinho, ouvia uma cervejinha e ficava olhando pra gente com uma carinha, como assim, velho? Não é, cara. Ela faturou aí? Ele era nosso paizão, né, cara? Eu perdi meu pai cedo, então meio que o RG era meu paizão nas férias. Ah, e entendi. Aí, tinha um monte de menininha no sítio lá e ele ficava observando a gente, olha lá o que vocês vão aprontar com essa mulherada aí. Entendi. Ó, RG, ao invés de estimular, né, mano? Ao invés de falar, gente, ó, é melhor fazer aqui do que fazer na rua. Dizem que o Mota cuidado, né, também, o Mota também era cuidado pelo RG. Não, o Mota não. O Mota era cuidado pelo RG também. O Mota era na corrente lá no cantinho. Mas, ô Tiagão, eu tenho uma tese de que o Corinthians já é o campeão brasileiro desse ano. E domingo, se vencer o Flamengo, possivelmente essa tese se consolidará. O que você acha a respeito disso? Você acha que eu tô sendo muito afobado ou você acha que o Coringão será o campeão brasileiro mesmo? Então, mano, tratando-se de Corinthians, eu acho que ainda é cedo para falar que é campeão. Até lembrando um pouco do Campeonato Brasileiro de 2009, que os porcos lideraram aí, o Flamengo foi lá e garfou. Eu acho que a gente tem que esperar pelo menos mais umas 10 rodadas aí. Umas 10 rodadas? Pô, mas aí tá no final do campeonato, pô. Não, a gente vai estar, daqui a umas 10 rodadas, a gente vai estar um pouco mais da metade do segundo turno. Já dá para começar a pensar em título. Eu acho que antes de acabar o primeiro turno é cedo. Ah, mano, eu tenho que aproveitar esse momento e jorrar nesses pregos, essa cambada adiante que compõe essa mesa aí. Tem que dar boi pra esses pregos, não. Tem que ir pra cima mesmo e tem que jantar com farofa, mano. Então, mas a gente vai jorrando devagar, entendeu? Cada rodada é uma jorrada. Eu senti que o Thiago tá com medo. Tá com medo, né? Que medo, que mano é medo. Senti que ele tá com medo e decepcionou você. Corintiano não tem medo de nada. Corintiano não tem medo de nada. Ah, da polícia tem sim, vai. Tem nada. Você sabe o que eu achei engraçado? A gente no começo do ano era quatro forças. Eu vi o Palmeiras aí investir milhões aí e ontem perdeu pra um Cruzeiro. Engraçado isso, né? Mas o Thiago, é da nova, sim. O Corinthians, ó, o Corinthians ele tem aí pro segundo colocado, que é o Grêmio, 8 pontos de vantagem. Pro terceiro colocado, que é o Santos, 10 pontos de vantagem. Pro Flamengo, que é o quarto, tem 12 pontos de vantagem. E pro Palmeiras, que é o quinto, tem 16 pontos, cara. 14 pontos, quer dizer. Então, cara, é uma absurda a diferença, é discrepante. Não dá, não é querer ser muito afobado, não é querer meter a mala, não é nada. É constatar um fato, já era, mano, entrega a taça aí. Entrega a taça, não tem time para de beber. Brasileiro. Não tem time com culhão, RG número 2. Você tá bebendo, para, não é possível. Não tô bebendo nada, tô falando a verdade, é real. Tá dormindo muito. Ô, Thiago, um abraço pra você, obrigado pela audiência. Eu posso mandar um abraço aí pra uma galera também? Ah, escolhe uns três, vai. Eu quero mandar um abraço aí pro Marita Futsal. Boa. Eu quero mandar um abraço aí pro RG, pro Mano e pro Marcão aí, pra todo mundo da cidade. Valeu, irmão. Boa, Thiaguinho. Eu posso ir no jogo do Mingão lá ou não? Mas tem que falar, qual que é a senha? Qual que é? Eu quero participar do camarote único no domingo. Não, olha, esse não, é o você filho... inventou, velho. Você inventou uma senha agora. Thiagão não é fraco, não, velho. Repete pra ele, mano. Repete, que eu vi que esse Thiago foi criado pro velho, é meio burrão, vai. É assim, ó. Eu quero ir na torcida Estádio 97. Eu quero ir na torcida Estádio 97. Aê, rapaz, boa, tá vendo? Que o RG não te ensinou, o mano ensina. Ó, você tem que estar meio dia e meio na Rua Tutóia, número 77, domingão, tá bom? Beleza. Mas não é hora não, hein, velho. Então, me diz onde que você tem que estar meio dia e meio? Na Rua Tutóia, número 77. Parabéns, aê! É, é isso eu aí. Eu tô dirigindo e falando com vocês. Já tomei duas multas aqui de telefone celular. Não tem problema, o Benjamin já tomou 10. Ele disse pra você como resolver isso. Benjamin tá bom? É do Detran. O mano tem o contato lá dos caras. Fala, velhinho. Eu vou acabar. O Benjamin tem mais ponto na carta dele que o Palmeiras. Não entendi. Eu vou esquecer o endereço, você me passa pelo Facebook aí depois. Ai, quis mostrar agora a intimidade, olha, ele me tem no Facebook. Eu passo, mas para de beber. Olha, eu vou dizer. Pô, você tá acostumado a ver o velho de chinelo e sunga, viu, bicho? Só falta o seu número. O RG lembra tanto... O RG lembra tanto do cara, pronto, que time ele torcia. É. Ele vai passar o número pra você escrito na virilha, velho. Olha, Thiago, o RG foi importante na tua vida, mas uma pena que você não foi importante na vida do RG, cara. É triste isso, mas é importante que você vai na torcida estádio 97, viu? São coisas da vida. Assim, Thiagão curte tanto o programa que ele me falou esse final. Porque eu vou na Vila Maria, se vocês não sabem. Eu estava na Vila Maria esse final de semana e ele falou, pô, tento ligar lá no programa e não consigo. Falei, consegue, continua tentando. Aí, conseguiu, tá vendo? Tentei, Sobra, você, mano... tentei 200 vezes aqui no celular com a contagem hoje. 200 vezes. Ô, Sombra, o mano falou assim, pô, desliga rápido que ele ainda vai me pedir algum turu, velho. Pô, eu queria pedir... mais fácil ele me emprestar um dinheiro do que ele arrancar um. Olha lá. Diga. Olha lá. Você que é Vila Maria aí, você que é Unidos Vila Maria aí, vou te pedir um apoio aí pro Samba 15 esse ano aí, pode ser? Falei? Já era, velho. Ai, Samba 15. Não, mas ó, vamos fazer o seguinte: como a gente tá na rádio, o pessoal da Golpe aí que tá ouvindo a gente, aí os caras vão dar uma força. Para, mano, você é da Mangueira agora, você tá no Rio aí, ó. É, mas ele sempre foi da Mangueira, véio. Né, mano? Sempre. Segundo o irmão dele, né? Segundo o irmão dele, sempre. Vou te mostrar a Mangueira. Valeu, ô Thiago, um abraço, cara. Valeu, Thiago. Falou, Thiaguinho. Tchau, tchau. Ô, só RG, só manda um abraço pro Brown, dos Racionais, estão ouvindo a gente no carro, RG. O Brown tá revoltado lá com o lance do pênalti, viu? Ele toda ele tá aí no carro ouvindo a gente, eu vou, ô, beijo, fala aí, meu, tô puto com esse negócio do pênalti aí. Falta força política pro Santos. Ele toda ele nação. Ele falou que o repórter da Globo não pode fazer o que fez. Ele tá aí nos ouvindo aí, RG. Ah, mas ele tá certo. Se é verdade essa acusação que fizeram, quer dizer, vão ter que provar. Ele tá certíssimo, é isso mesmo. E o Santos enviou um ofício pra CBF solicitando que nos jogos os repórteres fiquem bem afastados dos árbitros. E uma outra coisa que eu acho que tem que sentar fora da vila, tá de brincadeira. Mas como é que o repórter vai ficar afastado do árbitro na Vila Belmiro? Se o repórter tropeçar, ele entra em campo. Mas tá de brincadeira, mano. Ô, mano, Santos, você não conhece tua casa, mas, velho? Mas, ô, mano, uma outra situação que tem que começar a acontecer e tá demorando muito, e a televisão, os programas esportivos também, acho que teria que batalhar mais pra isso, é fazer o árbitro dar entrevista depois do jogo, viu, velho? Isso parece que é bobagem, mas ia ajudar bastante. Vai ficar pior que o Mota. Ah, não interessa. Bota o cara sentado lá na cadeirinha, velho. Vai explicar lá as besteiras que fez. Sinceramente, eu acho que a entrevista coletiva não resolve muito, não. Sou a favor do castigo físico. Ah, mas... acho que o árbitro... que é isso, velho? Ah, mas o cara tem que ir lá. Quando ele errar... Ferro quente, o árbitro, mano. Quando errar... Não, sabe o que acontece, Sombra? Eu sou a favor do verdade e desafio. Por exemplo, cada treinador, ele tem o direito de desafiar o árbitro três vezes durante a partida. Pode ser duas no primeiro tempo, três no primeiro tempo, três no segundo, enfim, três vezes durante a partida. Cada treinador. A cada erro do árbitro e comprovado o acerto do treinador, o treinador tem o direito de dar uma tamancada na cara. Não, dá mancada, não. Tamancada, velho. E se for o processo inverso, o árbitro tem o direito de dar uma tamancada na cara do treinador. Dá mancada. Isso é legal, RG. Isso é uma atração à parte. Mas vamos lá, mais ouvintes, o seu momento sem parar. Segundo ouvinte, sem parar ainda mais fácil, compre seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Toca, Asdrúbal! Chupa que é legal! Não tem mundial! Alô, Domênico. Alô. Alô. Alô. Você acha que eu tenho essa voz de bicho? Tá apagadinho. Ronaldo dos Santos. Ronaldo Santos, quê? É Ronaldo. Ronaldo dos Santos, só. RG deitando, hein? Que coisa, hein? E quantos anos, Ronaldo? 42, Dudu. RG, 4.2 hoje. Ronaldo dos Santos. Ronaldo é do Santos. Se é do Santos, ele é simplesmente tricampeão da Libertadores. Ah, entendi. Que é Ronaldo dos Santos, entendeu? Então fala. É campeão. 2? Puta, foi um. Olha, clubismo agora? Agora vai entrar com clubismo? É? Ah, se esfregar no azulejo. Tá difícil as notas, puxador, hoje, hein? Do cacete. É. Hoje a coisa não tá feia, tá fácil. Esse não. Zoado do puxador aí. E qual que é o bairro aí, irmão? Tucuruvi, Dodô. É? Zona Norte, querida. Tucuruvi. Eu morei na Avenida Tucuruvi. Tucuruvi. Tucuruvi, velho. É. E o time aí? Tucuruvi. Corinthians. Ah, Coringão, Coringão. Eu vi. Então, Ronaldo. Tucuruvi. Chupa, Dodô. Nosso. Traz a irmã aí que a gente dá um jeito. Se for boa, hein? Se não for. Não, mas aí, a gente ajuda o ouvinte. Ajuda. Dá um tapa nela. Dá um tapa. Mesmo dá uma pancada lá atrás. Dá uma lavada primeiro, né? Usa aquelas máquinas de lavar essa desgraça que ninguém quer aí. É. Faz ela sair da fila? Porra, faz virar o olho. Traz aí, ô Mané. Ô Domênico, depois daquela jorrada... Só pra desmoralizar esse trouxa aí. Tipo o banho do Rambo, né, velho? É isso aí. É na lavada. Na lavada, é. Na jorrada na cara. É, tinha uma jato. Ronaldo, você tá no Viva Voz, Ronaldo? Eu tô. Caraca. Ah, que pena, caiu a linha. Ah, não. Tá mal, Ronaldo, hein? Tá ruim a ligação. Ah. É, e vai perder. Ele falou da torcida. Não, não ouvi. Coitado, não ouvi, sim. Domingo. Eu não ouvi, eu não daria. Ah, não fecha. Mas e se a irmã for legal? Não, sim. Se a irmã for legal, vale. Aí, ele vai. Manda a foto da irmã então, hein? Não, não. Ronaldo? Já foi, velho. É, não tá dando a ligação. Cato, mas ele falou, dane, eu ouvi. Sim. O pessoal tava falando em cima, eu ouvi ele falando. Eu não ouvi. Faz votação nessa porra aí. Você tá ficando velho e surdo. Não, faz votação. Votação. Faz votação. Então vai, você ouviu aí? Ouviu aí? Eu não. Vai lá. Bah. Ouvi. 1-1. Sombra. Ouvi. 2-1. Eu não ouvi. Você não ouviu, Domênico? 2-2. E aí, Vera? Eu ouvi, novo, Domênico. Eu ouvi, Domênico. Ah, é um lambibota. Não, pera, tem você e o Benjamin ainda. É um lambibota, hein? Eu ouvi, óbvio que eu ouvi. Ganhou. Ah, mas os caras são corintianos, não pode? É. Não, mas a questão é audição, né? Que time torce. Ô, Ronaldo! O Ronaldo, que não está mais na linha, você, atenção, você tem que mandar um e-mail pra bar@97fm.com.br pra pegar as informações. Ou então preste atenção agora, você tem que estar meio-dia e 30 na Rua Tutóia 77, no domingo. Meio-dia e 30, Rua Tutóia 77, tá bom? Tem que estar lá, não fure, não falte, aí tá bom? O cara da Dinuí, quero ver a cara de vocês. E, ó, camarote único é lugar bacana, tá nada de chinelo, hein? Quero tá ver. Bom? É isso aí. Chinela, não pode ir segunda-feira ele não vem. Vocês vão ficar com uma cara aí de trouxa. É, vamos lá, mais ouvintes. Terceiro ouvinte no ar, sem parar. Você pega, paga no caixa, ativa e sai usando. Sem parar, sua vida no seu tempo. Toca, Asdrúbal. Lá vai o Bambi. Essa música Bambi. É boa, hein, mano? Essa é. Essa é top, hein? É a melhor, né? Isso é prêmio, é Grammy. Ah, melhor. Ai, ele é gay. Ai, ele é gay. Todo dia, toda hora, ele senta na piroca. Que foi? Oi, RG! Que foi? O RG! Eu não fui. Quem foi? O RG voltou! O RG! O RG voltou! Sensacional, RG! Volta-se, RG. Olha que tá isso, a sobrana tá assando a linguiça com a boca. Ele se ofende. Alô? Alô? Quem fala? Nélio? Isso! Nélio do quê? Cornélio. Nélio Martins, filho! Filho! Exato, Nélio Martins, filho! E quantos anos, ô Nélio? 3.2, Domênico. Ah, 3.2, RG. É. Hoje, quinta, 3.2. É, se apertar, corre atrás do Martinho lá e tá tudo certo. Ah, velho. Olha aí. Ah, mas é sensacional. Não tem jeito. 10, finalmente, 10, hein? Porra. Porra, pra fechar o dia. É só dar uma dura, velho. No... Porra, Castro. Catso porra, como diz. E qual que é o bairro aí? Vamos ver se o Dom Benja lá no Rio manja, hein? Manja. Já manja. Esse é fácil. Ele vai matar de primeira. Vila Alpina. Vila Alpina. Opa. Ali. Ah, cemitério. Eu morei aí perto do crematório. Uma vez eu fui aí. Você foi ao quê? É, ele foi lá e saiu todo chamuscado. Ele metido num helicóptero ali em frente ao crematório, né? O Benjamin. É, ele foi lá e saiu chamuscado. Que isso, porra. E o time aí? São Paulo. Fala da naba. Agora... Que naba? Não tem naba porque não jogaram, não mano. Não tem naba não, negão. É. Mas peraí, peraí. Eu não me referia à naba de ontem. Eu tô me referindo às nabas do ano. É. Porra, aí não vai dar. Que o programa tá acabando, mano. Que isso. Agora a gente tá... O Profeta voltou. O Profeta voltou e já joga sábado, cara. Boa, já? Exatamente. Ah, não. Chega e joga. Tá com cheiro de lesão isso aí. Será que o Dorival vai colocar ele pra jogar no meio ali centralizado ou pelas beiradas ali? Mano, como é que é? Ele prefere jogar mais pro ataque. Eu não vi, você falou o quê? Tá com cheiro de quê? Tá com cheiro de quê, mano? Ah, tá com cheiro de lesão isso daí. É? Ih, rapaz. Cheiro de lesão. Jogador que tá vindo aí de um mercado que não é tão competitivo, ele deve estar com déficit físico. É natural, Domênico, ele só pega bêbado jogando lá. O cara tava na China, né? Sei, na China, sei. O cara faz sorvete, frita pastel durante o dia e bate uma bola à noite. Então o negócio é o seguinte, ele dá dois trotezinhos lá e acha que tá bem fisicamente. Só que aqui, no futebol brasileiro, que tá cheio de jagunço, mano, os caras parecem uns pedreiros enchendo laje. Ah. E hoje o jogador, ele é mais físico do que técnica, o cara vai chegar a certeza, mano. Certeza, Domênico Gato. Não dura 40 minutos em campo. Ô, mano, faz o seguinte, cara. Nossa. Mas é pra você ficar mais tranquilinho, olha. Caraca, mano. Vai lá no Jadson, põe um pouco de Super Bonder lá no pulmão dele, que tá furado. Putz. Aonde, filhão? Aonde? E cuida do teu aí, rapaz. É a costela. Cuida do teu. Leva lá na manutenção, Jadson, que tá tudo quebrado lá. Vai. O Jadson aí fraturou a costela. Não chegou a cuspir sangue e não perfurou o pulmão. Não. Então lê lá se não furou o pulmão. Lê. Quando ele gemem Pablo também. Lê lá. Vai ver. Não chegou a perfurar, não. Não vomitou sangue, pô. Ah, mas não deu tempo. Nélio. Ô, Nélio. Deixa eu falar um negócio. O Hernanes deve jogar mais centralizado, né? O Cueva deve jogar mais pela beirada do campo. E possivelmente o Marcinho deve jogar pelo lado direito. O Lucas Fernandes teve uma contratura muscular e também não vai poder jogar, né? E quem perdeu a posição foi o Jonathan Gomes. Agora, o Botafogo é um adversário difícil nesse sábado. O Botafogo meteu 3 no Galo, né? Eu vou te falar, se tem um time aí que tem uma tendência a de repente, passar pelo São Paulo, é o Galo, hein? O Galo tá mal pra chuchu. Tá mal, né, cara? Que coisa, hein? O Galo não tá muito longe de São Paulo. Todo mundo tem batendo 20... na cara, ó, velho. Vou O Galo tem 20 pontos, São Paulo tem 16. É, todo mundo batendo na cara do Galo. O Galo tem 20 pontos. É estranho o Galo. Se você vê o Galo. E o elenco do Galo não é fraco, né? Não. Mas tá desarranjado. Os caras não estão jogando, né? É, a conta vai chegar pro Galo, velho. Parece que tem alguma coisa lá internamente. Estranho isso, o time dele. Tá bem estranho mesmo. Não sei o que aconteceu. Ô, Nélio, empatar com o Botafogo lá, mesmo na atual circunstância, é bom ou é mau o resultado? Então, Sombra, na situação nossa, não perder tá bom, mas assim, eu acho que tem o São Paulo tá com um time pra ganhar agora. Pelo menos os últimos jogos, não dá pra falar que teve uma evolução do que tava o Rogério, mas tá com mais cara de time. Sim. Então assim, o Botafogo que ganhou esse último jogo aí do Atlético, mas ele na outra rodada, acho que ele tinha empatado o jogo contra... Eu não sei quem ele enfrentou, mas um time lá de baixo empatou também. Olha. Então tá em altos e baixos, eu acho, o Botafogo também, viu? Olha, não. O São Paulo, se empatar, pode até sair da zona de rebaixamento, mesmo dependendo empatando. Dependendo do resultado, dependendo, né? Depende do seguinte, do Atlético Paranaense... Que vai pegar... Perder. Vai pegar quem? O que não é muito anormal. Deixa eu ver quem que vai pegar o Atlético Paranaense. Mas o Sombra. Toda, né? Oi, a última derrota do Botafogo, mano. Jogos. A última derrota do Botafogo foi contra o Corinthians, ali, mano. Mas mesmo assim, o Botafogo ele não vem de bons resultados, não. O Botafogo ele empatou com o Atlético Paranaense e empatou com o Atlético Goianiense também. Isso, foi isso mesmo. Mas os dois fora de casa, né, mano? Mas não deixa quem que eles pegam sobre o Atlético? Olha, pera lá, velho. O Atlético Goianiense, convenhamos, hein? Péssimo resultado você empatar dentro ou fora. Dentro é trágico, fora é ruim. Olha, o Atlético Paranaense joga com Vasco em Vasco. Tá? Não é difícil eles perderem o jogo. Não, não. É difícil. E o Palmeiras recebe o Havaí. Se os dois perderem... Só pra empatar, acabou, saiu. Ou melhor, só se o Atlético Paranaense perder... E o Havaí mesmo e o que... São Paulo empatar, o São Paulo passa o Havaí e o Atlético Paranaense. É mesmo? Se o Havaí perder e o Atlético Paranaense perder e o São Paulo empatar, se os dois perderem e o São Paulo empatar, o São Paulo fica em 17 pontos. E se os dois empatarem, o São Paulo empatar? Não, aí não. Não, não adianta nada. É por isso que eu te falo. Se os dois perderem, que não é difícil. O outro empatar e o São Paulo. Não, não. É por isso que eu te falei no começo do programa. Os dois têm que perder, e se o São Paulo só empatar e os dois perderem, o que não é difícil. Não é, por isso que eu te falei que no começo do programa. O São Paulo pode até sair da zona. Pode sair da zona de rebaixamento. É bom o resultado. Porque o saldo de gols do São Paulo é menos 3 e dos outros dois é menos 8. E a probabilidade do Palmeiras ganhar do Avaí é enorme, né, Domênico? Olha, agora, depois de ontem, já não sei. Torço para que o Palmeiras faça a sua lição de casa. Mas depois de ontem, da crise que se instalou no Alviverde, tem crise. A gente já não sabe se o Avaí não pode. É. Tem crise nem. Vocês dependem de nós. Torce pra nós aí, ô, Mané. Tem que torcer pra eles, você fica botando torce crise. Torce pra nós aí, hein? Não, mas eu não tô botando crise, gente. É bom crise, torcer. E crise, é bom torcer. Eu tô vendo lá o conselheiro brigando lá com os caras. Conselheiro brigar não é crise. Ah, é um trouxa. Não, ele tava abrindo champanhe e comemorando com os caras. Mas trouxa. Crise é outra coisa. Ô, Nélio, palpite. Botafogo e Tricolor, sábado à tarde. Torce pra nós, viu? O São Paulo, ô, Sombra. Eu acho que o São Paulo vai ganhar esse jogo. Mas tô vendo, lá. Tô vendo que vocês vão... acho que vai ganhar sim, ô, Sombra. Vocês vão pegar se vibrando com o Verdão, hein? Tô vendo isso. Opa! Gol do Borja, né, Aldomeri? Como é que é? Do Borja lá. Tô, o, esse daí, não. O atacante de vocês e não sei quantos milhões. Ah, meu Deus, nem me fala, meu. Fala, que faz esse Borja. Não, eu vou mandar fazer um pôster do Borja, vou dar de presente pro Dodô. Não. Ô, Nélio. Valeu. Valeu, cara. Abraço. Tô felizão. Primeira vez que eu consegui ligar pra vocês aí. Tô minha esposa aqui no carro. Minha esposa escuta vocês no começo, meia contra gosto. Agora ela curte também vocês. Agora tá adorando. Agora tá adorando. Mulher de ouvinte do Estádio 97, você tem que obedecer o marido, tem que ouvir aquilo que o marido quer ouvir no trânsito. Exatamente. E se o marido, e se só tiver um único aparelho de som em casa, uma fonte de áudio em casa, e chegou em casa, tem que ouvir aquilo que o marido quer ouvir. Ô, Nélio, eu vou te ajudar, que você esqueceu, eu vou te ajudar. Pede um tapa na camurça especial que ela tá ouvindo aí. Fala, ajuda aí, RG, ajuda o cara. A Lúcia e um amo ela. Ai, o nome dela é Larissa aqui. Larissa? Hoje é dia de... Oi, gente. Larissa? Hoje é, dia de... Hoje é dia de botar no molho um pedacinho de linguiça, hein, Larissa? E ainda tô ficando mais velha hoje, então... Ô, parabéns, velha. Larissa. Ah, então hoje é dia. Flores pra Larissa. Hoje tem, hein, Nélio? Tá hoje... feliz, né? Você não tá velha, você só tá um pouco mais experiente. É. Hoje. É, isso daí mesmo. É, você Nélio, hein? Você vai fazer um molho pro Nélio aí que ele nunca viu. É, dois... Aniversário da Larissa, mas quem recebe o presente é o Nélio, né? É 2.5. Eu me beneficio do presente também, né? É, risonhão. Nélio transarino. É. Hein, Larissa? 2.5. Garanhãozão. Ah, meninão. Quantos anos, Larissa? 2.3. Oh, errei por 2. É. Ainda. 2.3 aí. Tá jogando o Campeonato Paulista aí. 2.3 tá fritando ovo de costa. Ah, aí. Tá. Pô, mas 2.3. Valeu, Larissa. Casada, RG. É, você viu, mano, como é casada, que é? Casada, velho. Com 23, a mina é casada. Ah, como então você se sente? Como você se não sente? Não é o Kinder Ovo, mas já tem uma surpresa. Ei. Não, não. Ah, certeza, fato. Já é mãe, não é? Não, não é nada. Daqui uns 2 anos a gente tá programando ainda, hein? Ó, entendi. Mas vai... Fala uma coisa, tem vocês largada, estão de Barcelona, que meu, a gente obrigado ficou aí. Com tanta vontade, foi obrigado e fomos pra lá, muito boa a cidade lá, hein? Tá vendo? Demais, demais. Não, cria tendências. Cria tendências, bacana, isso aí. Bacana. Fantástico. Deixa eu só finalizar aqui, é que no começo eu era obrigada a ouvir vocês, né? Sim. E mesmo quando eu tô sozinha, voltando do serviço, automaticamente já coloco, porque eu meio super curto vocês. Legal, Larissa. Boa, Larissa. Viu? Obrigado e parabéns, viu? E você é um exemplo pra mulher brasileira. E continua passando e continue passando essas dicas aí pras amigas. É isso aí. Pode deixar. Valeu, falou. Larissa. Valeu, Nélio. Obrigado. Valeu, Nélio. Obrigado, valeu, cara. Falou. Beijão. Tchau, tchau. Esse é o Machista Estádio 97. Esse foi o momento sem parar. Olha que novidade legal. Agora dá pra comprar o Sem Parar de uma maneira diferente. É isso mesmo. Você encontra o Sem Parar em displays e totens. São mais de 200 pontos de venda espalhados pra tudo que é lugar. Quando você encontrar um display, pegue a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos para você já sair usando. É. Nos totens é tão fácil quanto. Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva poucos minutos e pronto. Sim. É só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. Boa. É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br,

Russian 1. Lesson 1. Lesson 1. Sometimes I wish I could have missed the tide. Beneath the spring down the heights. She's the one I need to sympathize. She's the one who sees me cry. And I've been waiting for her day and night. I know my lady is around. I'll put everything I have on the line. I'll get better off than now. Lady luck ain't waiting on my side. Lady luck ain't smiling down. Lady luck don't care about my pride. Lady luck lays it down. Passing up on